ele gosta de homem é homem, mulher é mulher. O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97, em plena segunda de feriado para você aqui em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome da promoção, chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, hein? Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97, ao vivo. Ei, boa tarde. Boa tarde. 17 horas e 31 minutos, repita, hein? 17, todos como formiguinhas. Trânsito na volta para São Paulo. É, tá, e nós aqui no feriado, Domênico Gato. Que coisa, hein? Alguém que poderia vamos lá, dizer... Motinha, vamos lá. Alguém poderia dizer como é que acabou Madagascar, que eu tava assistindo e não deu Madagascar, tempo. Aquele é? Desenho lá? O 2. Esse filme tem uns 8 anos três? Já. O 2. O 2? Mas você assistiu hoje isso? Eu tava assistindo hoje, tava passando hoje. Ué. Assistiu o Superman 1? Já? Vi. Legal, né? Vi. E a mosca, você viu? RG, e o vento levou. Esse não gosto. O 2 termina e eles ficam lá na África. Eu assisti quando ele arrebenta o Dick. O primeiro é o melhor ou o número 1? Não. O 3 é legal também. Não, o do circo é legal. Do circo lá. Dos dois animais. Os dois estão construindo um avião para fugir? Não, para arrebentar o Dick. Impressionante como esses desenhos. Como esses desenhos novos. É bom, né? Vamos chamar novos. Vai de uns com 10, tecnologia 15 anos pra nova. Puta, como é bacana, né? Da Pixar. Toy Story é legal pra caramba. É bom. Não, mas o gráfico. Carros. Não, mas não é só aquele, não. O caso é chato. Não é, não. É legal. Eu gosto, chato. É maconha do caramba. Toy Story é sensacional. Woody, o gráfico e desses desenhos. Monstros, a Elsa é a melhor. A Era do Gelo é top. Porque... Monstros S.A. Muito bom. Monstros é legal. As menininhas aí era sensacional. Xereques. Hoje é dia das crianças. O pinguim falando de hoje? É hoje? Pô, palmas, boa botinha! Hoje não é dia das crianças, é dia Nossa também. Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Um abraço a todos os meus amigos motivo, que estão lá, Aparecida. É o feriado, claro. Sim, é por esse. Isso. Né? Salve Aparecida. Bom. Aí você enche a criança de presente e vai lá e mata o pai com um tacape não de tem uma música uma do barbaridade. Não tem uma música do Roberto Carlos que ele fala, né? Nossa Senhora, me dê a mão. Falei, Roberto Carlos. Cuida do meu coração. Como é que chama essa música? Nossa Senhora. É Nossa Senhora mesmo? É. É. Viu? Acho que não tem. Tá vendo? Será vocês não sabem, eu que sou judeu, sei. Quantas vezes você já foi na Basílica? Não. Não é isso. Eu tô falando que eu lembrei foi da música. Como é bonita a Basílica ali. Bonita é. Parecida top. Verdade. Tem uns amigos meus que foram a pé até a Basílica hoje, pagando uma promessa. Um abraço hoje? A eles. É, hoje? Chegaram lá hoje. Quer dizer, eles saíram daqui há muito tempo mas atrás. A música do Roberto Carlos com cunho religioso mais legal é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Verdade. É. Bom. Mas não tem problema, vamos ao que interessa, se é que isso interessa, né? Jesus Cristo, eu estou aqui. Essa tem. Bom. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pro chão e vejo uma multidão que vai caminhando. Ele cantou em Israel. Ele terminou o show dele em Jerusalém. Essa música legal, foi legal esse show aí. Ele cantou. Só que naquele show ele tava parecendo aquele cara dos Jogos Mortais, sabe? Aquele cara do triciclo. Você tá louco? O Roberto Carlos assistiu show em Israel, você lembra? Ele tava com a bochecha vermelha. Imagina. Lógico que tava, ele tava todo maquiado, mano. Você lembra desse show? Todo show ele tá maquiado. Não, mas aquele lá tava demais. Jesus Cristo. Olha lá. Pareceu o boneco dos Jogos Mortais. Que momento, hein, mano? Essa música é demais. Eu estou aqui. É. Jesus Cristo. É. Jesus, não, deixa eu falar um pouco. Eu estou aqui. Ah, por uma calma. Jesus Cristo. Jesus hoje Cristo. Acho que vai ser o Bruno Acalmo. Vai, tem tudo pra ser. Vamos tentar. Acho que tem que ser. Vamos tentar. Aumenta aí agora. Tem tudo pra ser. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. É isso aí. Bom, vamos ao Guindana. Quem é que vai? Motinha? Eu. Motinha. Vamos lá. Motinha. Motinha, né? Tchau! O bagulho tá louco, hein? Nossa, que lógico. Peraí, qual é o corte de Jesus Cristo? O bagulho tá louco. No momento... Ó. O que aconteceu? Replay do Estádio 97. Replay, o que aconteceu? Replay! Replay do estádio. Replay do estádio. Sim, replay. Isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Porra. Tá, mas seria legal se você trouxesse mais precisão. Você viu? Ele falou que a gente não tem certeza. Se colocamos como membro da diretoria. É, boa. Você percebeu bem. Você percebeu? A gente, quer dizer, ele fala já como membro da diretoria. Participando aí do clã. Eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria de São Paulo. Olha, então que é cargo, viu? Tá pedindo cargo no ar. Então, eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria. Eu não sou nem conselheiro, nem sócio de São Paulo, eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria de São Paulo. É, Domenico, eu plantava crise, Domenico. Aí. E você estaria honrado ainda, Motinha? Domênico Gato, eu não tenho nada a defender ele, mas se ele fosse membro, não tinha essa roubalheira toda. Cláudio é um cara honesto. Tenho certeza que não. Ei, Motinha, não, hoje você estaria desonrado ou honrado? Olha pelo que tá acontecendo lá, hein, Motinha. Vamos lá. Aí você fala do seu... É, mas vai começar pelo São Paulo? Sabe quando o cara tá desafiçoado? Já tá, já o hino, vai. Já tá aí, já, né, Motinha? Oh, então, Motinha, que coisa, hein? É, todos... Todo põe aquele samba lá, tigre, leva, pega, né? Todo mundo fala que o Aidar já falou nos bastidores que vai renunciar amanhã. Verdade. Né? É. Ele já indicou que vai renunciar. Sim. É, mas a gente só acredita quando ele renunciar mesmo, né? Renunciar. Vai, né? Vai. Pra mim, que, todo mundo tá falando que sim. Você já tirou aquele negócio lá de já umas gavetas, né? E tirou tal. Tudo. E aí, a partir desse momento, quando ele entregar o cargo ao Leco, né? Que é o presidente do conselho, o Leco tem 30 dias para convocar eleições. Né? Que isso? Bezerra. Não, isso não é Bezerra, isso é ordinário de samba também, né? Bezerra. Ele regravou. Bezerra. Ele regravou. Ouve. Oh. Aí eu falei que era. Não, mas é regravou. Acho que é Bezerra da Silva. Mas ele regravou. A lapidação do ambiente. Sensacional. Roubaram o ouro. Que beleza. Roubaram o ouro. Ah. Olha onde o Mota estaria honrado. Que beleza. Mestre Bezerra da Silva, hein? Ainda é, Dudu. Que coisa, hein? Eu ainda tenho orgulho do meu time. E o que, Mota? Olha lá, orgulho do meu time. Olha lá. Tem o quê? E só deixaram. Fala aí, Motinha, só você agora. Vamos lá. Amar um sapatinho. Presente de grego que logo se proliferou. O programa vai de Jesus Cristo a Bezerra da Silva e nunca vi isso. Olha lá. Fala aí, Motinha. Ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. É ladrão que não acaba mais. Olha, tem mesmo. Tá de polícia, velho. Coisa, hein, Motinha? Eu quero ver quem vai rodar nessa história toda. Rapaz, não sei, mas amanhã acho que sai um, hein? É, mas não é só um, né, velho? É, mas tem que investigar todo mundo. Né, todo mundo que tava apoiando ele, o cara que apoiou ele até sexta-feira. O grupo que apoiou ele até sexta-feira, e sexta-feira. Ah, agora falou, some todo mundo. O PMDB do São Paulo. Lá, agora some todo mundo. Os caras ficaram até sexta-feira, até a última hora ruim do outro. Vocês acham que foi o cara que inventou o roubo? Você acha que nos outros clubes, no futebol, não tem? É. Né? Se for investigar, malandro. Então, aí o que acontece? O Leco tem 30 dias para convocar eleições, né? Já e surge... se de fato ele renunciar, né? Se ele de fato renunciar. Ah, mas vai. Também acho. Todos os indícios estão... Tá todo mundo falando que vai. Ele... E aí já estão surgindo nomes aí nos bastidores do Morumbi, né? Ai, se isso tivesse acontecido no Corinthians, aí. Ah, era a Globo com o link ao vivo lá. Ué, mas Plantão o derrubaram o do Alibi. Não, mas você vê que é engraçado. Não, mas o Corinthians é você diferente. Vê que é engraçado. Quando você, por quê? Quando você fala do negócio de São Paulo, da sacanagem, o Mota já virou e falou assim, é qual clube não tem? Não é eu nunca falei não tem. Nada. Você falou agora. Eu nunca falei. Mas agora você acabou de falar. Não fui eu que falei. Foi o então pega. Então, é só pegar. Presta atenção no programa. Deveria. Volta. Bom, e aí? Agora então, um ponto o Fernando o Fernando Casal Del Rey, né? O Marco Aurélio Cunha, estão falando muito nos bastidores. Certo. Mas diz que o forte candidato aí para ser presidente, futuro presidente de São Paulo, seria o Leco. Pô, mas não foi esse que arrumou um monte de confusão? Não, o tal do Leco? Ele... Vou te falar, o melhor nome hoje, na minha opinião, é o Leco. É um cara mas fazer... o Leco não assume quando não, ele acontece não, essa... não, não. Ele tem que assumir, ele mas assume ele tem que convocar a eleição. Só pra... Ele tem que marcar uma eleição. Mas aí vai ter nova eleição. Sim, ele pode ser candidato. Sim. Só um detalhe, a próxima eleição não é que começa um mandato novo. É até continua os três. É o restante, não, é o resto. Não, é dois, né? Dois não, e pouco. É o resto do, do mandato. 18 meses. Tampão, né? Mais 18 meses ele assumiria. Não, não é tampão. Ele... Quem ganha porque assume. Aquele caso do Andrés, quando não, o não. Saiu, mas, então, mano, mas quem ganha sim. assume, só que ele é, cumpre, é o ele final. Já fez um? Então, é o Aydar ele ficou durante 18 meses e então, o próximo candidato aí, que assume 18. A presidência de São Paulo fica é o restante do mandato. Não é que começa. Daria mais 18 meses. Não é que começa um novo mandato. Tá bom. Tá. Eu, e na aí minha opinião, ele pode candidatar a reeleição. Na minha opinião, o melhor nome ficaria hoje 3 anos e 1 e meio. Eu acho que era o Leco. Então, muito. Olha, essa fase aí, acho que não dá pra falar quem é melhor. O Leco não andava com o Juvenal, que andava, que trouxe o Aydar. Não éramos caras. A história do Leco é o seguinte: o Leco era o candidato natural do JJ. Na última hora ele foi traído pelo JJ. Duas vezes. Sim. Duas vezes. É. Não, quando o foi negado, foi, né? Quando o Juvenal foi pro terceiro mandato, era o Leco. E nesse depois, último era o Leco. E foi, né? Foi aí traído pelo JJ. Cara, que absurdo. Aí o que aconteceu? Na eleição que o bicho tava pegando, o Leco deu apoio dele pro Aydar. Sim. Na última hora. E aí estão trazendo um em cara. Em troca, ele ganhou a presidência do conselho. É. E aí estão trazendo o cara do mesmo grupo político para continuar tocando as coisas? Calma. Meu Deus. Não estão trazendo. Ele vai assumir. Ele já está lá, porque como ele é a ordem natural conselho, das coisas. Ele vai convocar a eleição e ele pode se candidatar. O que acontece é que os conselheiros do São Paulo dizem nos bastidores que ele é muito forte lá dentro. Então esse é o problema, né, Motinha? Porque o Leco, quando ele achou, inclusive ele tem essa mágoa com o Juvenal até hoje, que na época que o Juvenal lançou o Aydar, era para ele ter sido como você falou. Aí o Juvenal costurou o acordo lá com o Aydar, lançaram o Aydar, mas mesmo assim, eles sabiam que o Leco era um cara muito forte dentro do conselho. Precisava do apoio dele. Precisava do apoio dele, então o que eles fizeram? Eles costuraram, mesmo sabendo que o Leco tava puto da vida com os dois. E ele aceitou, né? Aí deram meio que um prêmio de consolação, que era esse cargo do presidente do conselho de São Paulo aí pro Leco, pra que ele pudesse, entre aspas, aí tá apoiando a gestão. Só que o Leco já tá puto com os dois. É tudo muito complicado, né, mano? Por exemplo, o Casares, que era o pitbull do JJ... Mesmo quando o JJ foi traído, ele continuou no cargo. Mas, ô Mota, com relação a isso daí, ó... E o Casares, sexta-feira, que largou o osso. Ó, esse lance da renúncia do Aydar, se de fato forem procedentes essas denúncias aí que o Ataíde apresentou contra ele, esse cara, se ele tiver vergonha na cara, além dele entregar o cargo, ele nunca mais pisa no São Paulo. Ele tinha que ser expulso de São Paulo. Não, mas independentemente do processo político... Se for provado... Não, mas, ô Mota, isso aí deveria partir dele, não é tipo... Tudo bem que vai existir uma investigação e se de fato forem comprovadas essas insinuações, inclusive... Não é nem insinuação, porque o Ataíde ele falou claramente. Ah, não acho que tem que partir dele, não. Mas ele não deveria, por vergonha, Benjamin, mas é que tá. Eu também acho. Ele tem que ser expulso, Benjamin, porque vai existir um processo administrativo. Mas, diante de tudo, Motinha, se de fato forem verdadeiras as acusações que o Ataíde fez contra ele, esse cara nunca mais deveria pisar no Morumbi. A maior vergonha da história de São Paulo. Ele nunca mais deveria passar na porta. Em outros países, Domenico Gatto, por exemplo, no Japão, o cara enfia uma espada no peito, velho. Não, olha... Mano, se o país é sério, ele deveria responder na esfera de lei. Não, grampo. Hoje eu tava até... Grampo no cara. Eu não peguei qual rádio que era, não lembro agora, mas tinha um procurador falando, e isso aí, que inclusive falaram... que se ele renunciasse, que estava nos bastidores aí, que os caras iam, entre aspas, abafar o caso. Não, né? Não pode não. Né? Para a esfera jurídica. Olha, pelo que o procurador falou hoje nesse programa, ele falou, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí pode ser investigado, porque é crime, o cara recebe, mas desde que prove, né? Agora tem que ter as provas. Tem que forçar o Ataíde a apresentar essa gravação que ele tem. E se ele realmente desviou dinheiro... Além de tudo, tem que devolver. Sim, com certeza. É, lógico. Ué, tem que devolver, pô. E se já gastou? Vira. Processa, toma tudo. Mas, ô Mota, qual que é seu ponto de vista com relação a que coisa que virou São Paulo? Mas não termina essa nova eleição de presidentes aí. Porque, querendo ou não, o Leco, pelo menos no meu conceito, ele deveria ser aclamado. Eu acho que agora o momento é... Se você criar, por exemplo, uma chapa de oposição, se você criar talvez aí mais uns dois ou três nomes aí para disputar a presidência de São Paulo, eu acho que isso daí não vai ser benéfico agora, porque o que São Paulo precisa... Talvez seja uma conciliação de todos os lados, tá certo? Todo mundo tem que pensar no bem do clube. Você acha que o Leco é um bom nome ou você sugeriria um outro nome? Aí, o Marco Aurélio Cunha, por exemplo. Eu preferiria o Marco Aurélio Cunha. Mas eu acho que é o seguinte, tem outra história. Mas ele pode ser, mano? Não, então tem outra história toda aí. A gente não sabe como vai ser construído agora o que é oposição, o que é situação. Porque ficou tão misturado, né? Porque o que era situação ganhou a eleição em um mês virou oposição. Né? Como eu já vi esse filme antes. Ficou muito Dodô louco. Também. Dodô assistiu bem esse filme também. Que coisa. Nós aqui assistimos bem, né, mano? Então, bem-vindo, viu, Mota? É complicado, Mota. Vem uns dias difíceis. Não, pior coisa. Sabe o que é a pior coisa? É aquela coisa que você acorda. A primeira coisa que você faz hoje, né? Você entra na internet e fala assim: deixa eu ver qual é a desgraça do dia. É o mar de lama que vem em cima de você. O mar de lama, porque todo dia aparece uma coisa. Sujeira, então, né, que nojo. É aquela história. Eu acho que tá tudo muito confuso dentro de São Paulo. Né? Uma eleição agora realmente vai ser uma confusão gigante, porque você não sabe quem é situação, quem é oposição, quais são os grupos. E não dá pra discutir nada, porque eu vou te falar, e não dá pra discutir nada. Eu liguei pra um monte de gente. Ninguém do São Paulo se pronuncia sobre nada. Até o Aydar entregar a carta de renúncia. Depois, se ele entregar a carta amanhã à noite, que é o previsto, umas 8 da noite, na quarta, a partir de quarta-feira, você vai ver todo mundo de São Paulo falando tudo que é lugar. Até lá, ninguém abre a boca. Lógico, tá todo mundo assim. Agora, os grupos que estão surgindo aí falam muito. Existe um grupo aí tentando trazer o casal Del Rey pra eleição, mas diz que ele não aceitaria, que ele não quer, né? Então, o casal Del Rey que foi vice-presidente de São Paulo há muito tempo atrás, né, mano? Coisa de quanto? 20 anos atrás? Aquela era toda. Nossa senhora. Então, estão querendo trazer aí, mas diz que ele não está aceitando. O Marco Aurélio Cunha falam nos bastidores, mas ninguém fala que se ele queria ou não. E ele também não se pronunciou ainda. Ele não se pronunciou. Olha, eu acho que o Marco Aurélio não deva querer não, viu, Motinha? Ele tem um cargo na CBF hoje, né? Não, mas fora tem isso. Um cargo, eu, né, mas mano? Eu acho que seria um nome mais de consenso, mano. Então, mais uma notinha, eu acho não que hoje sei, o não, melhor hein? Nome pro São Paulo seria o Leco mesmo, porque o Marco Aurélio, por mais que ele tenha história no São Paulo e é um cara inteligentíssimo, também acho que ele poderia ocupar o cargo. Isso que eu tô falando, resolveria os problemas. Mas é um cara, Motinha, que hoje já não vive mais o dia a dia do São Paulo. É um cara que, devido à política, devido às brigas que ele teve com o Juvenal, devido às brigas aí, o desentendimento também que ele teve com a Aydar, é um cara que não vive o dia a dia. Eu acho que o Leco ele tá mais próximo de tudo e de todos. O Leco vive, mano, esse dia a dia? Claro. Não tem informação. Pô, tá, tá lá, conselho, tá tá lá sempre, conselho. Eu não tenho informação. Mas, ó, o Marco Aurélio Cunha, pra mim, que eu vejo da situação toda, lógico que a gente não tá lá dentro e não sabe, é o nome de oposição hoje dentro de São Paulo. Foi o primeiro que falou, não, eu não vou compartilhar, sabe, não vou compartilhar disso, não vou fazer parte disso. Então, assim, por isso que eu falo isso. Seria o nome de oposição que poderia arrumar a casa. Agora, o que vai acontecer, ninguém sabe, até porque envolve várias coisas. Crime, tem que provar. É difícil você provar que o cara recebeu uma comissão. Se não tem tivesse que buscar nada, o dinheiro. Se não tivesse nada, o Aydar não renunciaria amanhã. Sim, mas você tem mesmo assim. Se você não deve, quem não deve não teme, quem meu não amigo. Deve não teme. Mas, veja, né? Mesmo assim você pode, mas você tem que provar, não tem? Pode falar? Tudo lá. Não, tem que provar, mas tudo o cara lá, ficou com medo. Tudo lá, se tá com medo, ele deve sim. Moda, ele tudo deve. Lá dá pra provar. Tem que buscar o caminho do dinheiro. É só você ver, o escândalo da Under Armour, não tem 18 milhões de reais de comissão? Já não foi motivo de assunto, de tema lá na reunião do conselho? Mas não pagaram. Não pagaram por quê? Porque veio à tona. Porque não, pode haver, não é que veio à tona, porque aí, tem alguma coisa errada. Quem tem que receber a comissão? Acionou São Paulo na justiça? Não. Então, provavelmente, se eu tenho dinheiro a receber, eu já teria acionado na justiça. Então, ninguém acionou, nem quem deve e nem quem tem que pagar. Esse caso desse jogador, como chama esse jogador? Iago Maidana. Iago Maidana. Ficou provado que tem alguma coisa estranha? Eu não ficou. Ainda o jogador não. Era... Dois dias antes era 800 mil. Provado? Já você... tá aprovado? A Domênico tem um puta do mundo. Batou na cueca, né, velho? O time da terceira divisão, o Monte Cristo, que é da terceira divisão do futebol goiano, comprou o jogador aí por 300, 400 mil reais. Foi provado. O São Paulo depois... Tá aprovado. Ele foi inscrito no BID nesse time de Goiânia. Ele ficou 2 dias e o São Paulo comprou por 2 milhões de reais. Entendi. E ele valia 800. E aí tem um tal de Jack que levou comissão. Olha... Aí tem a questão da... Tá feia a coisa, hein? Pelo que diz na carta, que é a comissão da Sinira, que é a namorada do Aitá. Essa comissão do, da... Que é 6 da namorada. Ele colocou a filha lá como assessora da presidência. Grande Sinira, hein? Né? Então, grande Sinira! Aí tem uma série de coisas aí. Que mas agora... não dá, Mota, não dá pra ser inocente nessa história toda. Ele só vai renunciar... Porque o cara tem um trunfo, mano. É, porque existiu e deve estar existindo negociações pra isso. Ah, com certeza. Você não tenha dúvida nenhuma. Todos que renunciam, sabem o que fizeram, sabem o que estão devendo e renunciam através de negociações. Ou senão ele tá com medo do que vem, né? Ainda tá indo agora porque isso é o lado ruim, né? Ah, mas acho que o RG tem razão, viu? Ele tá com medo do que vem. Isso é o lado ruim, né? Negociação pra, tipo, deixa quieto, eu saio, mas deixa tudo quieto. É, com certeza. Não pode acontecer, né? São duas coisas. Aí poder é outra coisa. Eu até falei aqui no Twitter, falei, gente, eu tenho medo desse negócio de política. Os caras se acertam, se arrumam, a gente fica se matando aqui. Porque no mínimo também, não, são coisas... Você tem razão. São duas coisas diferentes. No mínimo, um sabe do poder do outro. Outro. Aí então vamos fazer. O cara não tá sozinho. Renuncio. E vocês deixam quieto. Você deixa quieto. E eu também deixo. O cara não tá, o cara não tá sozinho. Então, pera aí, mas se não mostrar a prova. Coisas, pera, mas são duas coisas diferentes. Uma é tirar o cara de lá. Essa é uma parte da história. Já tirou. Vai tirar amanhã. Sacar. Isso já é uma parte. São Paulo vai pagar o preço, mas pelo menos não vai pagar tudo, porque falei pra você outro dia. Ele não terminava o mandato. Se terminar, é uma desgraça. Então isso é uma parte. Agora vem a outra parte, que é a esfera judicial. É outro problema. O São Paulo também, ele pode resolver até a página 2. O máximo que o São Paulo pode fazer é expulsar ele de lá. Coisa que eu não sei se vai fazer. O Pimenta teve... O Pimenta, na venda, na época, foi presidente de São Paulo. Na venda do Mário Tilico. Foi provado que teve desvio de dinheiro. O Pimenta foi expulso? Não. O Pimenta é considerado até hoje um dos caras mais influentes de São Paulo? Verdade. Eu não sei se não adianta, eu acho não que. Hã? Olha, é isso mesmo, não tem jeito. Eu acho que o Aidar deveria ser expulso, mas tem, eu duvido. E tem outra. Não, eu não duvido que ele seja expulso. Isso é cargo. Eu acho que ele será. Viu, Mota? Isso será? É cargo de raposa. Você acha que vai? Será que no acordo. Expulso? Eu acho que no acordo pra ele renunciar tem uma história. Você renuncia, mas a gente não te expulsa. Diferente do Pimenta na época, que deveria ter sido expulso também. Mas diferente do Pimenta, o Aidar. É um cara que tem um índice de rejeição internamente enorme. O índice de rejeição do Aidar lá no Conselho de São Paulo é gigantesco. O que tem de cara que tá no veneno com ele... Uhum. E outra, é óbvio, isso também não é nenhum sigilo. O Juvenal tá com uma satisfação pessoal, apesar de estar doente, mas há uma satisfação pessoal do Juvenal e do grupo Bora do Juvenal. Vitorioso. E do grupo do Juvenal. Mas não vamos esquecer que foi ele que colocou ele lá. E ele falou, até quando mas ele foi. Ele falou que foi o maior erro que ele tinha feito na vida. Quem você acha que tá mais feliz com essa situação, então, do Aidar? O Paulo Nobre ou o Juvenal? Os dois. Não, escolhe um. Empate técnico. Empate. Não, não, mas quem tá mais feliz? JJ. O JJ. JJ. O Paulo Nobre tá dando risada, mas não tem nada a ver com isso. Ele levou a punhalada pelas costas. Agora, na época do Pimenta, ele foi, inclusive, tirar a foto dele lá. Foi perdeu um monte de coisa lá na época. O Benja postou uma foto, né? Postei ontem à noite. Ontem à noite. Calma, mas isso é um assunto de outro clube. Não, São Paulo. Ah, de São Paulo? É, que o jogador é do São Paulo. É um remix, faz um remix. É Corinthians e São Paulo. Fora de campo e dentro de campo agora. Remix aí, Dodô. Pato jantou com Andrés e Kia. Que comeram o quê, Mota? Você que tava lá. Comeram... Pizza. Corinthians e Kia. Pro H. Comeram um foie gras, né? Tava na pizza. Foi pizza. Tava na Cristal. E pode acabar em pizza, né, mano? Foram flagrados numa foto, é isso? Uhum. Quem era? O Andrés, mais Kia, Andrés, mais Pato, Kia, mais quem? Mas a namorada. Os negros estão... Namoradas. Os negros estão usando minha foto, mas podia dar o crédito. Que a foto é sua minha. Sua foto? Mas tudo bem. Você tava lá foi... também, você não, viu? Não, eu não tava. Era seu espião? A foto tá aqui, ó. Saiu no Globo.com. Né, localizado. O Globo.com não dá o crédito, né? Mas esses caras podia ter colocado uma marquinha d'água lá também. Isso é um. Deram crédito. Esse é o índio, né? Alessandro aqui. Ah, então. É mole. Ah, tudo bem. Deixa os caras. Alessandro. Ah, os caras gostam de. Oba, agora, velho, ele se acha tudo. Não gosta da crédito, mas tudo bem. Tava na pizzaria Cristal ontem à noite. Foram o Kia, o Andrés, o Juliano Bertolucci e o Pato. Estavam jantando lá. Então, mas segundo o Andrés, eles estavam acompanhados das respectivas. Sim. E qual é o problema? Quando você está acompanhado de mulheres, você não fala a respeito de negócio. A foto, as mulheres estão tudo do lado da mesa. Antigamente era. Lado lá. Antigamente outra, era. Se tá o Kia, o Juliano e o Andrés, não tem problema nenhum, gente. Para com esse papo, meu. Tá o Pato jantando com os caras. Então, falta, vai embora ou não vai? Falta, lógico que vai. Falta 2 meses para acabar o contrato dele com o São Paulo. No São Paulo, as estrelas... Corinthians não quer ir. No São Paulo, todos vão embora. Rogério Ceni para, Luiz Fabiano deve ir provavelmente para a China, tem a proposta da Estados China. Estados Unidos, não? A, que eu sei é China, tem gente que fala Estados Unidos, mas ele vai embora, não fica. O Ganso Estados tem Unidos proposta, é o Ganso também vai fazer de tudo para ir embora agora no final do ano, porque vai, parece que volta e não aquela proposta. Vai entrar num complicado. E o último é o Pato, é o Pato que não vai ficar, porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar. E depois que o Osório foi embora, que é o Osório que fez o Pato jogar bola, que ele tem uma adoração pelo cara, acabou. O São Paulo joga no que vem com o time de barra. O São Paulo vai mexer no que vem na molecada de Cotia. Mas por mim. Com relação ao Corinthians ainda, o negócio é o seguinte, Domênico. Essa foto aí, eu vejo muito mais do que apenas uma transação aí do Alexandre Pato aí pra algum clube do exterior. O que você vê? Ele ouve áudio em foto, RG. Você já viu isso? Tô prestando atenção. RG número 2. Qual é o... Domênico Gato, eu quando... Você olhando a foto, o que te diz? Você pega um ortopedista, Domênico Gato. Ortopedista. O cara pega uma imagem assim, uma chapa. Ele fala que tá quebrado. Certo? Ele olha lá, ele pega e fala, opa, tem uma lesão aqui. Tá quebrado. Tem um desgaste ósseo ali. Você pegando essa foto e olhando, analisando o que você vê. Domênico Gato, o que ela fala pra você? Seria ingenuidade da minha parte, achar que esse encontro aí foi apenas para tratar da possível venda do Alexandre Pato. Você acha que tem algo o Pato mais? O Pato, pela exposição que ele tá tendo hoje, pela bola que ele tá jogando no São Paulo, é um cara que é bom de venda, entendeu? O difícil é você vender um capenga, cara que não tá jogando, o cara que tá mal, mas você tem que empurrar para um time do exterior. Ele é um produto bom de vitrine, é isso? Sim, não é o caso do Alexandre Pato. Hoje o Pato, Domênico Gato, é um jogador que tá em evidência no futebol brasileiro. Acho que ele e o Ricardo Oliveira são os atacantes aí que mais têm se destacado no futebol nacional. O Pato é um cara que é midiático, porque ele tá pegando lá aquela mina lá, aquela Fiorella também, que é uma mina que atrai o marketing pra cima do cara. É legal. Pela bola que ele tá jogando, ele tem sido cotado até pra ser convocado pra seleção brasileira. Ou seja, no primeiro pedaço de pizza, Domênico Gato, já é fácil você determinar aí o fim dessa conversa. Pegar e falar, não, beleza, então tem mercado. Quanto que a gente vai tentar vender o Pato? Aí o cara fala, pô, vamos 20 milhões, o outro. Pô, 15, o outro. Não, 18, o outro, 25. Aí na média o cara fala, beleza, vintão. Vamos combinar aqui, vamos tentar vender por 20. Certo. Acabou. Euros. Você não terminou nem o primeiro pedaço de pizza, Domênico Gato. Já tá negociado. Já houve o desfecho. Tá bom. Certo? Entendi. Domênico Gato, quando... aí papo vai, papo vem, desce mais uma breja, traz mais uma pizza de calabresa, agora com mussarela e papapá. Domênico Gato, ligue um ponto no outro. É igual aquele jogo dos pontinhos. Pontinhos, vamos ver. Domênico Gato. Vamos lá, vamos ligar. Jogo dos Silvio Santos. Eu trouxe a informação aqui, deve ter umas 2-3 semanas aí. Pontinhos. Trouxe a informação, umas 2-3 semanas aí, que o salário do Tevez no Boca Juniors tava atrasado. Ah, não. Riram de mim. Lá vem. Riram de mim. Lógico que rimos. Riram de mim. Ele não vem. Tá certo, riram de mim. Falei, o salário do Tevez lá tá atrasado, você tá louco, não saiu em lugar nenhum, não saiu em lugar nenhum. A semana passada, saiu no Globo Esporte, no Lance. Você acha que o Tevez vem, mano? Fox. É isso que quer dizer? Calma. Domênico Gato, não tô falando que ele vem. Ah. Mas o Tevez, quem gerencia a carreira dele é o Kia Jorabchian. Certo. O Tevez, ele tem um QI igual essa porta, que é a porta do estúdio. Se o Bias fizer o Enem, ela tira uma nota mais alta que o Tevez. Mas é verdade. Não, ele tá. Isso ele tá falando Tevez, sério, é verdade. O Tevez é um cara extremamente influenciado. Tá na mão do Kia, tá na mão do Kia. Ele tem bola pra tá voltando pra Europa, jogando num grande centro ali, um grande clube europeu, isso daí não questiona. Ele pode voltar pra Juventus. Não questiona. Mas o Tevez, Domênico Gato, ele forçou a barra pra sair de lá. Ele não queria mais permanecer que esses caras não querem mais ele. O Tevez, ele gosta de atuar na Argentina, tá certo? Ele gosta, ele tem familiares e amigos ali. Certo. É muito mais prático pro Tevez, Domênico Gato, jogar no Brasil. Aí acaba o jogo, ele pega aí um aviãozinho e vai pra Argentina. Duas horinhas, tá lá. Duas horinhas, três horinhas, o cara desce em Buenos Aires. Do que o cara pegar, por exemplo, um voo da Europa e voltar pra cá em 9-10 horas de voo. Então é um negócio muito mais complexo. O Tevez no Boca Juniors, Domênico Gato, é um cara que não sei se tá satisfeito. Não, porque e você da mesma ligando forma, esses da mesma forma, então, que, da, mesma forma da mesma forma que eu trouxe a informação de que o Tevez tá com salários atrasados ali. Certo. Um cara me disse, pegou e falou, então, o Tevez não tá 100% satisfeito aqui no Boca. Ele gosta muito do clube, ele adora torcer o Boca. Adora o Boca. Mas ele tá puto com a diretoria. Ele tá se sentindo traído porque os caras não estão cumprindo o que combinaram com ele. Combinaram uma coisa, mas não tá fazendo. Um cara extremamente influenciável, do jeito que ele é. O Kia, amigo do Andrés. Não tô falando que ele vai vir amanhã. Mas pode ser que pinte alguma coisa assim nos próximos dias, Domênico Gatto. Sem contar, que o Andrés, ele é o responsável pelo estádio. Hoje ele tem o cargo de superintendente no Corinthians? Ah. Tem. Mas ele é o cara responsável por cuidar do estádio do Corinthians. É o Andrés. Ele pode falar que não, que ele não é mais, etc e tal, mas ainda é. É um cara ali que responde e tem um nome muito forte ligado ao estádio do Corinthians, a Arena. O name rights do estádio ainda tá vago, Domênico Gatto. Não tem o name rights. Sou-se o fato, por exemplo, do Tevez poder voltar, mesmo que seja uma ponte de 6 meses. É pra forçar a injeção de dinheiro aqui, tá certo? Dentro do estádio do Corinthians. O cara compra o name rights, tem lá Tevez, tem bibi. O time do Corinthians pode ser campeão brasileiro, o ano que vem vai estar na Libertadores. É uma soma de fatores, Domênico Gatto, que eu acho que é muito raso a gente pensar que esse encontro aconteceu apenas pra então falar da saída do Alexandre Pato. Você acha que pode estar negociando também o Tevez vir pro Corinthians, é não, isso? Pode ser uma série de outros fatores, pode ter vários tópicos ali, vários itens, não é um único fator. Foi uma reunião grande. Eu aí que tá, porque, ô Motinha, se a reunião acabou com 15 minutos... Se o Andrés tava ali, né, velho? Então, se a reunião acabou com 15 minutos e você deveria ter postado o tempo que demorou a reunião, Benjamin Bach, não só... Isso é reunião, isso é um jantar. Ué, um jantar que estão falando de negócio. O Jantar você falou que não, gravou a conversa. Que não. Vai, mas é a dedução que eu tenho, tô indo na sua linha. O teu espião não gravou a conversa. Eu falei, Domênico, você Gato. Falou que não. Domênico Gatto, se você desenrola um papo com uma mulher de 10 minutos, o desfecho vai ser um. Sim. Se você troca ideia com a mulher 2 horas e meia, Domênico, o desfecho é outro. Domênico, então o negócio é o seguinte, Domênico, tem que falar o tempo, Domênico, Benjamin, que aconteceu essa Domênico, conversa. Domênico, só o seguinte, só o negócio. Meu Deus, esse mano... É verdade. O Andrés falou que era um jantar. Meu Deus, na primeira vinda também. O Andrés falou assim, pô, era um jantar e amigos e tal. Não tem problema nenhum. Até porque, pô, o Andrés tem direito de jantar com o que ele quiser. Sim, lógico. Aí... E se o André estiver jantando ele, o Kia, ou ele com o Juliano Bertolucci, que é meu amigo, empresário, um baita do empresário aí, talvez hoje um empresário no Brasil que faz mais negócio com... Você ligou com, pra ele, com a Inglaterra? Não, não liguei. Liga? Não liguei. Liga. O que eu quero te falar é o seguinte... amigo. Se o fato de estar o Alexandre Pato numa conversa... Não. Desculpa, não dá pra falar que não tem negócio lá, gente. Não, eu acho que tem. Vocês estão brincando. Uma pergunta de um cara. Se eu te chamasse pra almoçar, pra jantar, você acha que vai ter dinheiro envolvido? Sim, se tivesse eu e você almoçando, não. Sim. Tá eu e você. E o Márcio Rivelino, que é amigo nosso também. Ué. RG número 2. Tá eu, você, o grau de amizade tá eu, você e o dono, o da BBC de Londres. É lógico que tem alguma coisa, pô. Ah, não sei se o cara foi meu amigo. Diga, Domênico, cara. Eu quero fazer uma pergunta pra você, RG, porque eu sou um cara... que eu só analiso as coisas. Então, assim... Absorvou o tratamento. O tal do Kia aí, ele não tinha um cara do Corinthians que queria pegar e prender ele? Não, ele comprou o Corinthians por 10 anos e foi embora. Não, mas ele não podia vir aqui pro Brasil, porque se viesse o Brasil ia ser preso. Vocês lembram disso aí, não? Ou eu tô... A minha memória é curta. Não, agora já tá de volta. Ele nunca foi, Domênico. Tá tudo certo, RG? Mas ele nunca foi. Foi absolvido? Peraí. O fato dele ser indiciado por alguma coisa... Há muito tempo. Foi. Ele tem trânsito livre aqui. O fato de você ser indiciado a alguma coisa não quer dizer que você seja culpado. Não podia entrar no Brasil. Foi. Foi. Tanto é que ele entrou no Brasil. Foi? Claro que é, senão o cara não poderia ter entrado. Gente, o Kio vem toda hora aqui. É. Eu já encontrei esse cara 500 vezes no restaurante. Negócios, hein? Negócios, Domênico Gatto. Só uma coisa. O Domênico, mano, de político nosso que tá solto, velho. Você acha que não pode? O Mano, que eu respeito muito. Só tem um que não viaja. O Mano é um vidente. Eu acho que nem... Se bobear nem pra... Já vai viajar. Se bobear nem pra Fortaleza. O Mano é um vidente. Ele consegue, na reunião do Pato, na presença do Pato, da namorada Fiorella, ter uma negociação do Tevez. E o Tevez vai voltar pro Brasil, onde chutaram o carro dele com a filha dele de um ano dentro do carro, ele tem amor pelo que vai voltar. Ele vai pegar o cachorro de volta. Vai voltar, vai pegar o cachorro com o Betão. Até parece que o Tevez vai voltar pro Corinthians, velho. Vocês estão de brincadeira, mas peraí, mano. É por isso que eu perguntei quanto tempo demorou a reunião. Por exemplo, Domênico Gatto. Meu Deus. Tem reuniões, velho. Não é reunião, é um jantar. Tudo bem. O cara fala, fica quieto, tu popata, agora eu vou falar do Tevez. Um jantar de negócios. Um jantar de negócios pode ser encarado como uma reunião informal, claro que pode. Bom, o negócio é o seguinte, mas Domênico Gatto, com relação ainda ao Tevez. Meu Deus. É... Não vai fazer isso. O Portugal tava falando, mas pô, o Mano colocou o cara no Corinthians, não sei o quê. Não, não é que eu coloquei. Não, você tá dando uma hipótese. É, hoje seria muito mais interessante pro Tevez voltar pro Corinthians, pra ele se reerguer novamente na carreira, do que o Corinthians ter o Tevez ali. O Boca vai ser campeão argentino agora. O Mano quer falar pelo Tevez agora. Não, mas é que tá. E com relação, qual foi a primeira crítica que você me fez, que eu já até esqueci? Não fiz crítica nenhuma. Deixa eu ver. 6 e 5. Não, perdão, Domênico, só pra concluir. Com relação ao Alexandre Pato, conclua. Não anda o programa. Não, anda assim. Hoje não tem nada pra falar. Porra! Não tem mais 6 e 5 falou do Corinthians e do São Paulo. Mas, Domênico, com relação ao Alexandre Pato, dependendo de quanto tempo demorou a reunião, por exemplo, o papo lá, Alexandre Pato... Qual foi a pizza que Alexandre Pato, pediram 4. Você tem uma ideia? Calabreja. Negócio é o seguinte, ô Domênico, ó, Alexandre Pato, assunto 1. Aí os caras, vamos lá, Alexandre Pato, vamos vender? Vamos. Por quanto? Tanto. O Pato tá jogando essa bola, dá pra encaixar lá? Aqui, ó. Dá. Pau. Beleza, Pato, ó, tá resolvido sua situação. Termina seu pedaço de pizza, levanta e sai. Come sua sobremesa? Será que o Pato foi embora? Será que ele pediu o carro no valet, Domênico Gato? Será que o Pato tava lá na hora de pedir o carro no valet com todo mundo? Às vezes o cara foi embora antes, mano. Aí depois o papo desenrolou. Tá certo, vamos ao que interessa aqui. Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou. Com o Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em nome também de Esser, construindo com valor. E o Benjamin vai falar de Honda agora. Vamos começar com Honda. Ah, vou começar com Honda e vou começar, sabe com quem? O nosso novo patrocinador, Consórcio. Opa. Honda agora também. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao Consórcio Honda. E olha, eu tenho uma grande novidade pra vocês. Me dá uma dica aí que eu vou trocar minha moto. Então se liga, mano. Fala. O Consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E pra comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan... Todos os meses na promoção chegou a sua vez. Para participar é super fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do Consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance. Olha, com o Consórcio Honda é muito fácil e barato você comprar sua moto. E o melhor de tudo, olha essa frase como soa bem. Você não paga juros. Ouviu? Com cadência zero. Então zero. Escuta só, Pop 110 e a partir de R$103 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$199 mensais. Então, amigo, não perca tempo. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você vai poder ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Olha, hoje não que é feriado, mas amanhã cedinho, vá na concessionária STR Campo Limpo, fala lá, procura lá o Augusto, que é o gerente, ou liga lá, 3579-0800, 3579-0800, e você vai encontrar a melhor alternativa para você realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. Que loucura, hein? Além de tudo, você pode ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Não é à toa que o Consórcio Honda tá aí bombando. Consórcio é Honda, Dodozito! Esse é o Estádio 97, também em nome, né, Sombra, de Banditec. É, vamos falar agora da Banditec. Quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar? Para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching, a primeira com bolsas por mérito de 20 a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem a diferença, até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Estádio 97. É. What the fuck now, Paulo? Vocês, Domênico? Nós. Vocês, vovó. Vovó nós, tá nós, vovó. Por que você tá tão quieta, vovó? O que aconteceu, vovó? O que aconteceu? Tem falta de mim, mano. Alguém bulinou? Não, tô vovó. Fora do viúvo. Vovó, você veio sem calcinha. Não, alguém bulinou você hoje? Vovó. Eu não conheço de Corinthians nem de São Paulo, né? Fica quietinha, né, vovó? Vovó, o cara lá falou uns meses atrás que o Palmeiras estava se apequenando. É, acho que foi quando o Kardec se apresentou, ele entrou comendo banana. É, Wesley também. Cadê a banana? Ele falou sobre o chapéu também, né? Ah, ele foi para a banana, moto. Esses Wesley tá aí. Pode falar no ar. Roubaram o Wesley de nós. É. Aí agora cadê? Tá, mas isso aí, graças a Deus. Então, põe o Wesley de presidente, ouviu? Deixa, deixa. Ajuda, deixa aí. Não, não é, você não entendeu. Põe o Wesley de presidente agora de São Paulo. É, põe lá no lugar lá. E se ele queria conquistar um carisma que nunca teve? Aliás, na minha opinião, do tempo que eu conheço, que é o pior presidente da história que São Paulo teve. Então, vamos lá. Olha, o Nobre... Beleza. O Nobre deu entrevista, muitas entrevistas do Nobre essa semana. Em vários lugares, apareceu. Ele é bonitinho, viu? Ele tava até na Fátima Bernardes. Diz que foram oferecidos ao Palmeiras, Domênico, o Pirlo, o Eto'o e o Drogba. Em épocas diferentes, né? Sim, mas ele falou que hoje que o salário hoje é proibitivo, então não que, vem. O que ele falou, Jorge, é que os homens sabem que o Palmeiras estava contratando e começaram tudo a fazer... Mas acontece isso. Para aspecto, né? Mas... Ô, vovó, teve uma época que o Maludá também foi oferecido ao Palmeiras. Foi com bem lá atrás, né? Com o Tironi. É, com o amigo do Domênico, o Tironi. E ele falou também sobre o Rafael Marques, né, Domênico? Ah. Ele falou que o Palmeiras está fazendo de tudo para ficar com ele, mas que não é uma negociação fácil, né? 6 milhões de dinheiro do Brasil. É, isso. E... 6 milhões de dinheiro do Brasil. É 1,5 milhão de euros, né? De dólares. É, 6 milhões de reais. É, então. E que... Mas o Palmeiras quer ficar com o Rafael. E ele quer ficar. E ele quer ficar e ele gosta do jogador. Ele falou que o Palmeiras tá fazendo de tudo pra ficar com o Rafael Marques. Então dá pra negociar, né, Moquinha? Se os dois querem, vamos conversar, uma né? Negociação. É, bom para ambas as partes, como diria Russo Mano. É, só ver fica bom pros dois. Palmeiras que joga quinta-feira com a Ponte Preta às 21 horas aqui. Na Arena. Quarta-feira. Quinta. É quinta? Todos os jogos são quinta. É mesmo? É. Quando joga quinta, Goiás. Pra dar tempo dos jogadores voltarem. Quando né? Joga quinta, 7:30 com o Goiás. Vai dar pra assistir, que bom. Ah, lógico que os jogadores... Ah, não, não dá. Jogadores da seleção não vão atuar, pô. É. Não, jogam... Não, tanto jogam que o Corinthians vai jogar amanhã. O Palmeiras sim, tá esperando o Gabriel Jesus e o Barrios. Mas ele acha que só se tiver 100% vai colocar pra jogar, né? É quarta-feira, Motinha. É quarta? É quarta. É, o do Palmeiras é porque o terço é o... Eu sei, porque a avó vai voltar de viagem e não vai conseguir ver. Ah, ó, vamos lá, quarta-feira, Motinha, tem Atlético Mineiro e Inter. Claro, maravilhoso. Quarta-feira tem Sport e Avaí, tem Palmeiras e Ponte Preta. É, tem Figueirense e Flamengo, tem Joinville e Curitiba, tem Fluminense e São Paulo, tem Atlético Paranaense e Cruzeiro, e na quinta-feira temos 3 jogos. Temos Corinthians e Goiás às 7:30, Vasco e Chapecoense, Grêmio e Santos. Que bom que voltou. Tá, o Grêmio e Santos já marcado. Tem o possível escalamento aí? Então, não, a única coisa que eu sei é que o Marcelo treinou aí, o Zé Roberto treinou, né, vovó? Treinou de meia pelo meio, né? E meia pelo meio, isso. E a dúvida dele é o Alexandro ou o Cristaldo no lugar do Barrios, que talvez não chegue a tempo pra jogar, né? É isso mesmo. E também não tem o Elvídio nem o Jackson Five, né? Quem você prefere, o Alexandro ou o Cristaldo? Eu acho que ele podia jogar o Cristaldo, viu? É? Você gosta mais dele? É porque ele foi no show do Rudy outro dia, então... Ah, é? Você ficou brother dele, vovó? Não, eu acho que... Porque o Alexandro, quando jogou... Olha o mano já agitando o Ah, ele acha que a gente não vê. É Cristaldo no show, camisetinha autografada do Egídio. Por isso que fica passando pano pra jogar. É, a gente não vê. Mas eu prefiro eu desses jogadores. O Alexandro. O Alexandro é melhor. Mas ele entrou mal o jogo que ele jogou. Não importa, porque jogou mal, vai jogar sempre. É melhor. O Cristaldo vai bem quando ele entra no segundo tempo. Ah, não sei. É, ele é o talismã do Verdão. Se fosse pra jogar mal, não ia sobrar ninguém depois do 5. Acontece jogar mal às vezes, ali, né? Ali, desculpa, não deu, né? Ali todo mundo foi mal. Um jogo atípico, não tem jeito. Ué, né? É, deve jogar o João Pablo no lateral esquerda, o André Escroto no meio com o Thiago Pranto. Como é o nome do rapaz que você falou? Giroto. André o quê? Giroto. É. Bom, então é isso aí. Do Palmeiras é isso aí. Vamos agora ao... Vocês, RG. E aí, Matinha? Tudo bem, RG? Tudo. E aí, Azedão? E aí, beleza? Cê tudo viu? Bem? Cê que você tá fazendo coisa... no feriadão, Azedão? Você viu que a coisa, Azedão, tá... Tá azedando. Pegando, hein? É, por quê? Nos amigos aí de... Tem amigo no futebol, não, velho. Ah, não? Ah, é jornalismo, né? Analisando de longe, mas de, né? Se você fosse escolher quem é mais seu brother, assim... Ah, Portuguesa Santista. Ah, tá. Portuguesa Santista? Ah, entendi. Vai lá, irmão. Ô, RG. O Santos tá esperando aí os seus meninos voltarem da seleção, né? O Lucas Lima, né? O Gabriel, o menino Ricardo Oliveira. Menino não, Ricardo. Né? É, mas com certeza aí, só se tiverem 100% vão ser colocados pra jogar contra o Grêmio, né, RG? Vai chegar cansado, é difícil, olha esse jogo, né? Eu acho. Porto Alegre, lá em Grêmio. Difícil. Eu acho difícil, viu, Mota? Se jogarem pela seleção, acho difícil. Difícil. Agora, vai cruzar o país, né? E o... Fortaleza, Porto Alegre. Ô, RG, é a coisa mais louca aí é o que tá acontecendo na história do Neymar, hein? Tá pegando essa história, hein, gente? Pensou que tinha morrido essa história, né? Tá pegando, ele tá preocupado pra cacete, comprou uma Ferrari. Não, mas, eu vi, mano, ele na Grande Rio, mas, lá no mano, samba. Ainda o caso não tá resolvido. É o caso Neymar, que envolve o Santos, a Diz, esse pessoal todo. Então é o seguinte... Ah, disse que é um juiz espanhol que tá conduzindo o cargo. O Messi também tá rolado lá, em Monta. Também. Todos esses caras. Então, o... Parece que o... Eu não sei, tem mais um espanhol também que tá... Sandro Rossell. Que tá com problema aí com a justiça espanhola. Ah, é? Tá feia a coisa, né? E parece que o juiz de lá, o RG, quer convocar aí os ex-presidentes aí pra ir lá. É. Laor... E o Odílio, mas o Lalaor. Mas eu, com relação ao Messi e ao Neymar, mano, acredito que com eles, a coisa vai ser bem, bem levinha. O que vai pegar... É a negociação, né? O que vai pegar para os pais, né? Para alguém vai sobrar aí. Para a empresa, isso, né? Para alguém vai sobrar, com certeza. Você acha, né, que o pai do Neymar pode ser preso, RG? Se ficar provado que ele, que ele sonegou, que ele desviou dinheiro, ele vai ter que responder. Ele vai ter que devolver. Aqui, né? Aqui no Brasil, eu não sei, mano. Mas lá, o cara vai responder. Só em relação ao... teria que devolver dinheiro pra disso. Só em relação ao Messi, é uma notícia que a promotora que ofereceu a denúncia contra o Messi, o pai dele, era ex-conselheiro do Real Madrid. Então tem um certo... Tá errado, mas tem um certo cunho também político lá dentro pra derrubar também. Ah, mas todas essas... Tem um cunho político, esses cochichos, né, que tem lá com relação a acusações, e tanto faz, hein, de lá pra cá como de cá pra lá, é sempre relacionado... Real Madrid e Barcelona. Eles são bem ferrenhos. O que um faz, o outro tá sempre de olho, né, cara? Pra poder detonar. É isso. É isso aí. Já foram as manchetes, vamos aos ouvintes agora também, hein? Lembrando que quem ligar aqui dizendo as frases "só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal" ganha um kit da Bozano. Boa. E tem mais brindes também, mano, não? Opa, tem sim, Domenico Gato. O cara que chegar aqui e falar "Olá, viva a pegação", o cara ganha um kit marreta, velho. Que tem os produtos Ola, é pro cara dar uma salsichada em alguém, mano. Marretou, mano? Hã? Vamos lá, marretou então. Não. Mano. Vamos. Tá devagar, mano? Tá devagarzinho? Eu só não entendi, não entendo essa combinação, mano. Qual é a combinação aí, Gê? Marreta com salsichada, meu irmão. É, a mesma coisa. Porra, marreta com salsichada. É fálico, é fálico. É mole. Você escolhe qual que você mais gosta, gente. Esnagada. Estádio 97, em nome também de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016, portuguesa ou Portugal. Sim, saiu. Sim, o cachê. Vamos ganhar. Fechou? 3-0, rapaz. Eu não tenho chipo nenhum, não. Saiu a promoção, convida todos. Quando é o jogo, perdão? Do sábado. Agora. Sábado, mas só sai promoção, 7 horas da noite, sai a promoção. É o seguinte, o Canindé. Quem for chuteira, joga. Não, quem for chuteira, joga nada. O time da portuguesa é bom, rapaz. Tanto que seu time tá querendo contratar um monte de cara lá. Seguinte. Essa promoção, você leva o Canindé lá, troca duas garrafas PET mais 10 cruzeiros. Duas garrafas 10. Certo. De 2 litros usadas aí. Ah. Você leva mais 10 cruzeiros, entra, mulher, criança não paga, é a promoção da Portuguesa junto com a Federação Paulista. Certo. Vamos ajudar a Luja, pelo amor de Deus, eu tô nervoso com o jogo hoje. Mas geralmente, hoje eu tava vendo Estevão, como é que faz, hein? Assim, tem que levar o documento? Documento, vou levar o documento da câmera. Tem algumas portuguesas, pô, Domenico, que as vezes o bigodinho. Isso. Olha o respeito. O bigodinho. A Frida Kahlo. Ela tem o quê, o bigodinho? Ó, a Frida Kahlo, você foi na exposição dela? Frida Kahlo? Ela tem o barba. Mano. Ela tinha barba. Ela tinha barba. Também, zoada. Ela tinha aqui uma costeletinha. O senhor, em vez de fazer da portuguesa uma chacota, o senhor que é Vila Maria, o senhor deveria respeitar a Lusa. A Lusa vai subir, mano. A Lusa vai subir. Então, sábado, 7 da noite, todos já o Canindé, pelo amor de Deus, a Luz já tem que subir. Vamos lá, olha só, o Estádio 97 também vem em nome da promoção "Chegou a Sua Vez Consórcio Honda". Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, hein? Vamos agora ao momento sem parar do Estádio 97. Vamos logo de cara com três ouvintes na sequência, né, RG? Aí é com o mano, sem parar, velho. É. Vai sair e curtir o barzinho com seus amigos? Use o app Sem Parar Táxi. O cara põe viada no sucrilo, velho. Hoje o mano pode falar à vontade. Me ajuda aí, velho. Metessosterona é moral, tá em casa. Hoje ele tá que tá hoje. Alô. Alô. Quem fala? André. Fala, André, tudo bom? Beleza, Domênico, e você? Bom, André do quê? André Santiago. Só isso? André Santiago Souza. Três vezes sem juros, hein? É nóis. E quantos anos você tem? 31. RG. Diga. 3.1 hoje. nome dele me lembra uma... Um feriado. Uma baita decepção esses lá, dias aí, hein, velho. Decepção não, hein? Decepção? O que aconteceu? Decepção. É, não entendi decepção. É, ah, você não, é. Já esqueceu? Não, o que que foi? Pô, não é Santiago? Ah, lá, no Chile. Não é Chile? Ah! É. Ah, o cacete, o tonto. Vai rir do quê? É, que bom que não tá falando. Mas posso falar, um resultado bem normal, né? Hoje em dia ninguém ficou... Acho que ninguém ficou muito chocado que o Brasil perdeu pro Chile 2-0. É, foi só um... É, só um gancho. Esqueci de falar, velho. É. Oh. E amanhã tem jogo, né? Salve. Tem Brasil e Venezuela. Vamos lá, que hora que é o jogo? Acho que é depois da novela. É, é 10, aqui no Brasil às 22. Sabe quantas pessoas tinha no treino da seleção? 50. Ah, mas também dia das crianças. Foi muito ainda. Fortaleza. Mas contando com os jogadores? Fortaleza. Era a família do Hulk. Fortaleza, pessoas reclamando. Contando com os jogadores ou não? Hã? Contando com os jogadores? Não sei. Mas bacana, ah, cara, mas o cara tá aí. Mas era aberto? Ele portões pode... abertos? Mentira. Deixa eu te fazer 50 véio. Pessoas. Imagina, mano, o cara tá lá, Motinha. O cara pode ir pro Beach Park. O cara pode ir pra praia da Lagoinha. Ah, mas tá lá sempre isso. A seleção brasileira não tá o lá todo dia. O cara vai querer ver essa porcaria. Mas, mano, Beach Park, mano. A Lagoinha, o show do Falcão lá. Ele tá sempre lá, pô. Mas você viu o William falando que o importante é fazer 1-0 e os 3 pontos. Eu vou falar, se os caras tiverem medo da Venezuela. Meu. Ó, se perderam a Venezuela. Tá certo, hein, mano, ele tá. Eu acho que ele tá com razão. Cara, é eliminatória, gente. Não é. Não é jogo de exibição. É, evidente. Cara, não é feio. De... É aquela ilusão da não, seleção. Não ilusão. Ainda. A Alemanha pra classificar na Eurocopa ontem lá foi suar sangue. É, não é showball. Foi 2-1, né? Foi 2-1, né? Não dá pra. Eu também acho que os caras que é da seleção também. Ah, tem que ganhar 1-0. E o William que perdeu lugar aí pro Lucas Lima, né? Ainda bom, bem, ó, né? Vamos ver se o Dunga vai preservar essa. É, mas fizeram isso aí pra prejudicar o Santos, né? Por quê? Pra cansar o Lucas Lima. Por que, que ele não jogou o primeiro jogo? Tá bom. Ô, André, qual é o bairro que você mora aí, velho? Cadê? Vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. É só inventar. Como? Chácara Agrindo. Eu não ouvi. Chácara Agrindo. Agrindos. Eu conheço uma... Em Santo Amaro. Amigo. Errou. Não, não errei. Ai. Não errei. Errou. Tem Santo Amaro e tem uma outra, mas que eu conheço mais Santo Amaro. Tem uma em Taboão. Taboão da Serra. Exatamente. Então, mas tem duas, amigo. A de Santo Amaro é muito mais famosa. Taboão. Nunca ouvi falar, mas tá bom. Taboão da Serra. Eu não tenho culpa. Ô, André. Vamos lá. Não conhece, não sabe o que tá perdendo. Time. Esses caras se dando em todos eles. Tricolor! Se grita, pega música, música triste aí, Dodô. Não foi legal, meu irmão. Se grita, tá feio o negócio, hein, irmão? Agora tá o Mota pode falar que tá feio. Feio. Antes eu não podia. Agora pode. Agora pode. Ô, André. Vamos lá. Você acha que o Leco assume essa piaba aí e volta o Ataíde aí com uma força muito grande? Mais do que saiu? Eu não sei se o Ataíde volta, o RG. Eu não sei, mas que o Leco assume, eu acho que é muito provável, né? Isso, o Ataíde pode ser expulso também, viu, RG? É tudo virou... O Ataíde também. Eu também acho que o Leco assume, porque isso é um cargo de raposa. E nesse momento, eu não vejo ninguém lá dentro do São Paulo mais raposa que o Leco. Mas o Leco não era um que teve confusão com o Muricy? Não era um que teve confusão com o Rogério? Não era isso aí? Esquece, o Muricy tá lá, Portuga. Não, mas então esquece. Mas o RG, o Muricy era um cara de... Porra, na época. Cara, o Muricy é página virada, esquece. Mas o RG, não tão cedo, o segundo nome mais forte no São Paulo, Motinha, é o Fernando Casal de Rei. Eu falei no começo. Mas dizem, também, mas dizem que ele não quer... das antigas, não quer assumir. Agora já falou que pode... Ah, é? Eu acho que pode acontecer o seguinte, amigo. O primeiro nome é aquela história. É, tem o Leco de um lado, tem o Marco Aurélio Cunha do outro. É uma Marco Aurélio tem pontos. Força política, como tem mas o Casal de Rei. Mas pode decidir uma eleição. Mas falaram aí, Mota, que... E no final, o nome de consciência vai ser o Fernando. Marco Aurélio tem essa força. Eu não acho, que tenha, não. Mas, mano, ele disse em reunião, em uma entrevista que deu, que ele quer se preparar para a eleição de 2017 no São Paulo. Marco Aurélio Cunha. Acho que ele quer concorrer, sim, mas em 2017. Não vamos misturar a estação. Marco Aurélio Cunha, eu acho que é o grande nome para ali para o futebol. Esse negócio de lá em cima, na política, eu não vejo o Marco Aurélio, não. Ele é bom pra meter chuteiro e ficar perto dos jogadores, viu? Eu acho. Vamos ver o que acontece no sentido, os bastidores. A gente não sabe realmente como é que tá os bastidores e quem tava com a Aidar, se vai atuar ou não. Porque os caras que falaram, por exemplo, os caras que estavam até sexta-feira apoiando o Aidar, e que agora falou, eu vou largar aí, não, porque Benjamin, os caras, eu vou largar? Porque, sabe, meu, agora eu vi que o cara tá roubando. Aí o cara vai largar sexta-feira. Ah, entendi. Que ele já anunciou, que o cara só vai renunciar. Você acha que o cara só viu agora que ele tá roubando? Então, esses caras aí... que provavelmente vão apoiar o futuro candidato presidente ou o futuro presidente do São Paulo. Agora, então, a perspectiva de melhora, eu não sei realmente. Eu sei que tem que ser feito muita coisa, mas não quer dizer que vai mudar o presidente, que amanhã tudo no São Paulo vai estar resolvido. Ô André, tem muita coisa. Ô André, agora, tanto para São Paulino, quanto para todos os outros adversários, que surpresa desagradável isso, né, cara? Que virou São Paulo, hein, tio? Demais, demais. Era um exemplo, né? Até o Tri Brasileiro, eu acho que era um exemplo. Tudo começou na reeleição do JJ. Exatamente. Quando ele mudou o estatuto. Não, mas vem cá, gente. Mudou o estatuto. Mas quando ele mudou o estatuto, esquecem o passado. E não é um passado tão longe assim. Exemplo. Gente, o São Paulo teve um presidente que foi tirado de lá, que foi o Pimenta. O Pimenta foi alegado na época. Mas foi desvio ele renunciou também? Desvio de dinheiro. Mas renunciou? Desvio de dinheiro na venda do Mário Tilico. Eu não tô falando de 1911. Mas ele renunciou, eu não lembro. Não, ele pediu licença e saiu e não voltou mais. Ele pediu licença. Tiraram ele. E ele também tinha uma acusação com o patrocinador da época, que era uma empresa de formulários. Ele tinha umas acusações bem fortes. As pessoas esquecem isso. Eu não lembrava. Ele pediu licença e saiu e não voltou quando o mandato terminou. Benjamin, eu não vejo. Não aconteceu nada com ele. Porque o São Paulo sempre teve o dom. Eu não vejo isso das pessoas esquecerem. Pois é. As coisas. E o São Paulo teve uma época que teve realmente dirigentes. Né? Bababá, blá, e não sei o quê. Mas abafa a história, não, só pode ser, por exemplo, mas teve escândalo. O que virada, surpreende. Né, Marcelo Portugal Gouveia, quando apareceu, né? Então, foi, mas foi por causa disso aí, né? Que o Pimenta que saiu é um dos nomes influentes dentro de São Paulo até hoje. O que surpreende hoje no São Paulo, que eu vejo, não é a questão de ser ou não ser, é a força que perdeu. Cheiro ou não cheiro? É a força que perdeu. Sim. Mesmo com o Pimenta expulso lá naquela época. Mas você não via essa exposição que está sendo se agora. Se você é uma empresa, o São Paulo está sem patrocínio, Márcio. Você coloca a tua marca no clube. O Pimenta teve, sim. Como não? Não foi uma coisa que ninguém soube, um ou outro soube. Uma coisa super noticiada na época. O conselho tirou ele de lá. Foi provado lá que teve problema na venda do Mário Tilico. Não foi uma coisa escondida, não. Mas é como se fosse uma cirurgia. Tiraram o cara de lá, não teve essa repercussão. Esse que momento que aconteceu cirurgia, uma coisa hoje. Não teve essa repercussão que está tendo o caso. Né, não teve porque o Aidar... Não teve porque o Aidar é um cara... Aliás, desde que o Aidar entrou, assumiu a presidência do São Paulo. Hoje é diferente. Não é nenhuma surpresa a renúncia do Aidar. Eu falei aqui várias vezes, ele não vai terminar o mandato. Eu achei, sinceramente, que ele não ia renunciar. Eu achei várias vezes. Vendo que ele é um cara arrogante, prepotente, egocêntrico. Ele falava no ar e o Mota é testemunha. Eu falei, Mota é o pior presidente da história de São Paulo. O negócio mal começou, ele não termina o mandato dele. Só não renuncia, mas se não tiver culpa. Lá no São Paulo, deixaram, deram corda. No São Paulo deram corda pra ele. Ué. Só o lance do negócio que deu rolo da Under Armour. E quantos estavam apoiando ele lá dentro? Mota, presta atenção. Tem uma coisa chamada política. Eu sei. Nego apoia. Nego finge que apoia pra dar, como é que fala? Corda pro cara se enforcar. É isso. Eu falei pra você, calma, Mota. Os caras querem deixar o porquinho mais gordinho. Porquinho mais gordinho, depois os caras comem. É assim, vou te falar. Política, é interesse. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu entrevistei há 2 meses atrás o Dua Lipa. No final da entrevista, perguntei pra ele, só tu fica chateado, magoado com todo mundo. Será que ele falou pra mim? Zero. Não era contra mim, não era pessoa, era o cargo. Quem tivesse no cargo, é o pensamento deles. É política, vou fazer o que? É interesse, é política, é favor. Quem hoje te dá tapinha nas costas, amanhã é o primeiro a te apunhalar. Ou te apoiar. O cara que mata é o primeiro a chegar no enterro. A carteirinha é importante. Sempre. Tudo é importante. Agora no São Paulo. Carteirinha é agora no São Paulo importante. É o seguinte: o que acontece? Os caras que mandam mesmo, ninguém dá uma entrevista. Não consegue falar com ninguém. Agora, os caras que ninguém sabe quem são, fica aí correndo atrás de repórter, de jornalista, pra ter o nome lançar no ar, pra poder dar uma entrevista. Ó, eu vi uns dois, três caras falar aí que eu falei, Deus do céu, de onde apareceu? Nunca vi. Não, também. E ó, fulano vai ser candidato. Que candidato, gente? Você acha que qualquer... esses caras vão abrir a boca quando, então? Esses caras não vão abrir a boca, esses caras... Ah, esquece. Anota aí, amanhã ele entrega a carta dele. A partir de quarta-feira, qualquer rádio, TV, internet, jornal que você ligar, você vai ver uma enxurrada de diretor de São Paulo dando entrevista. Você vai ver o Ataíde, você vai ver Casares. O Leco, você vai ver o Júlio Casares. Você só não vai ouvir o Aidar, talvez, o Douglas Fartzman, que também, lá no e-mail acusado, lá, que o Cosme Rimo lhe deu no blog, parece que tá junto ali com ele, no, talvez no negócio da Under Armour. Aí você vai ver todo mundo falar, velho. E ele, aí vai vir uma briga. O Douglas teria falado que é o nome dele limpo, o Aidar. Ah, pode anotar que eu vou falar. Aí vão aparecer duas, três chapas a mais pra lançar o nome, a candidato. Cara que você nunca ouviu falar na vida. Que aí dois dias antes eles tiram a chapa, retiram, aí ganha um cargo, é a mesma coisa no governo. Aí um vai ser diretor de bote, outro diretor social. Eu posso falar uma coisa? Ah, eu, é isso que eu falo, política. Eu joguei no São Paulo em 1930. Não, foi. Não, foi bem depois. E eu tô a fim de melhorar o São Paulo, eu tô lançando uma chapa. É um chamadão. Como? Como? Chapadão. É. Chamadão? Nossa! Chamadão. Chapadão. Chapa, a quem quiser entrar comigo, hein? Olha, tem um pessoal que gosta. Atualmente lá, tem um pessoal que gosta. Nada, viu? E o Pato indo embora. Fala, meu, tem os caras que nem precisa pra ficar assim. Eu também. E o Pato vai fazer falta? Ah, falta pelo futebol que tá jogando hoje, vai fazer, né? Mas já é se esperar com esse dinheiro todo aí, não tem bala pra comprar, não. Não tem ninguém no time. Ah, mas vocês vão perder o melhor jogador do elenco de vocês, hein? Sim. Ah, mas não tem como, né? Mas jogou no São Paulo, né, pô? O cara foi pra lá e jogou, a gente nem esperava que ele jogasse, né, mano? Que, perto do que ele tava fazendo no Corinthians, mas foi... Se for tudo isso embora aí, Ganso, Luiz Fabiano... É, daí eu só tô surpreso com a história do Ganso, mas o Luiz Fabiano, o Rogério, a gente já sabia que ia parar, Luiz Fabiano que ia embora, certeza. Você tá surpreso com o Ganso? O Ganso, eu não achava que ele fosse embora. Monta, pelo amor de Deus. Teve a história dos Estados Unidos, o, né? O Ganso usou o termo. Infelizmente, o negócio não deu certo. É verdade. Pior que é, ué. Viu? Mas foi o Ganso ou o Luiz Fabiano que falou isso? Foi o Ganso. O Luiz Fabiano também falou. Sim, mas o Luiz Fabiano... Bem, mas o Luiz Fabiano falou porque o Aidar também falou no meio do ano. É. O Aidar deu uma entrevista, só que o Luiz Fabiano não ia continuar. Nosso previdente. Aí o Ganso, gente, tá lá gravado. O Ganso também não joga, né? O Aidar de boca fechada é um poeta. O Fabiano também não joga. Tá na hora de ir embora. O São Acabou. Paulo, precisa ver se o Dorival fica. É. Ah, mas tem um contrato agora. E daí? Tem multa? Vai pagar a multa? Acabou de trazer o cara. Não sei se entra um presidente que... Ué, não quer se o cara. Saiu, é. Se saiu quem trouxe. Mas hoje, gente, o treinador São Paulo entrou seu técnico. O Aidar foi tão... É o Aidar é um cara tão irresponsável, mas tão irresponsável, que ele é atolado nesse mar de... Porque vocês não acham que o Aidar resolveu renunciar hoje? Ele acordou e falou, vou renunciar amanhã. Não, isso aí tá sendo acordado já. Então, se ele sabe, ele deveria ter feito o quê? Pode falar? Milton Cruz, segura a peteca aí, que é o que o grupo pediu, o Rogério Ceni pediu, segura a bucha aí, que aí não sei o que vai acontecer. Eu não quero prejudicar o São Paulo. Amanhã eu trago um treinador e eu não sou mais o presidente e não é o treinador que todo mundo quer, não é certo. É brincadeira. Ou não é? É isso, no mínimo. Mas não, foi lá e contratou o cara. A gente não sabe como é que é o contrato. Mas né? É um sujeito egocêntrico. Não, pelo que eu ouvi, o contrato dele é até dezembro de 2016. Então, meu Deus. Mas aí exatamente. Será que é mesmo? É aquela história, porque com esse cara... O Aidar não ia largar a ponte pra assumir o São Paulo até... O Doriva. O Doriva não ia largar até, ficar até agora. Bom, né? Mas as Doriva, coitado, agora ele tá totalmente perdido dentro do clube. Ele vai tocar e fazer o mas possível, diz que, coitado. Olha, sem respaldo de ninguém. Essa briga toda não tá afetando o grupo. Espero, né? Deixa perder o jogo pra você ver se não vai ser a primeira desculpa. Mas como não afeta o grupo? Deixa eu tomar uma cacetada na semifinal pra você ver. Eu acredito que afeta. Mas, por exemplo, afeta, Motinha, mas tô falando, muita gente episódio... fala que não tá... Os jogadores estão passando uma imagem que, tipo, a gente não tem nada a ver mas com isso. Mas quando perder, você pode ter certeza que vão lembrar disso. É, afeta e afeta muito, tanto é que a instabilidade agora com relação ao Doriva é grande. E querendo ou não, o cara não vai conseguir, tipo, no dia a dia desvincular a preocupação que ele tem agora com a saída do Aidar aí, que foi o cara que bancou a contratação dele, com dentro de campo, né, Domenico Gato? O cara vai estar abalado. Uma mesma coisa, se você tiver com problema pessoal, você tá pensando, fala, pô, será que a rádio vai mandar embora? Quando você vir pro programa, você vai estar balado. Você não vai conseguir desligar e virar a chavinha, né? E falar, porra, entrei no ar aqui, eu vou desligar todos os meus problemas. Deveria ser assim, mas não é. Pouquíssimas pessoas conseguem isso. Mota. Ninguém consegue. Negócio que diz que o Doriva tá muito feliz. O Mota, eu também estaria. Esse é o problema. Também. Mota, lógico. É lógico. Se eu tenho meu contrato, multa, o meu tá ali pingando. Não, porque mas deixa eu te falar, você falou. Você te falou, o time até agora não absorveu muito a briga política. Só que é o seguinte, a briga política chegou no auge agora. Não tem mais o Osório, não tem mais o Ataíde, não tem mais presidente. Tem ninguém. Então não tem ninguém. Então não tem ninguém. Não tem departamento de futebol. Então agora, agora nós vamos ver se não sentiu. Duvido que não vai sentir. Então tá bom, André, quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Diga lá. Eu quero mandar um chupa aí pro meu irmão Porco. Irmão Porco. Meu primo Fabiano, galinha também. Falou que o irmão não toma banho. Você tem um zoológico em casa, né? Porco, galinha. Aí. Galinha é seu primo ou sua irmã? Não! A irmã do rapaz! Vai, ô, respeita os outros aí, ô. Mas ele não falou que time que era? Ele não falou. Que você doeu, né? Não me doí. Me doí, é que o Bá falou aqui. Falou, a irmã dele, sua irmã não é a Cristina? Eu conheço a irmã dele. É Cristina ou Tatiana? Eu vou apresentar minha irmã pro Bar. Ih, rapaz, vai. Queria ser o Bar na sua família, velho. Ei. Olá, André, manda pra mim. Ah, não, Bar dá trabalho, velho. É só isso, tá muito queria pelo. Fazer o Merchan. Vai, André. Merchan. Olá, viva Pegação. Boa, mano, ganhou o kit top da Ola. Tá com o namorado. Pegação. Bozano. Ah. Jeito de criança, cuidar de homem. Não. É só nova linha Bozano. Me garante um barbear fenomenal. É, mas infelizmente eu não vou te dar o kit. Você acertou a frase, mas você não vai dar o kit. Não, o cara tá sofrendo. Nossa, foi muito mal educado conosco. Não foi nada mais. O Paulinho tá sofrendo. Foi nada mais. Você maltratou o Domênico aqui, você distraiu. Não, Domênico é o mais imparcial do rádio. Mas ele merece o kit, sim. Dá o prêmio pro rapaz, mano. Não, você ganhou, tá bom? Porque hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida e dia das crianças. Rezou hoje, mano. Falou, André, um abraço. Valeu, obrigado, abração. Valeu, mano, obrigado. Seu movimento sem parar aqui, com sempre três rezo. Ouvintes na sequência. Vai viajar aí, precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Vamos lá, Asdrubal tocou. Semana louca. Mais ouvintes participando aqui. Alô? Alô? Alô? Não quer falar. Alô? Desliga, Domênico. Vamos pra outra, vai. Vai pra linha 48. É. Alô? Alô, Domênica. Alô? Oi, quem fala? Oi. Alô, quem fala? Oi, Rogério. Fala, Rogério, tudo bom? Tá ruim a ligação, Rogério. Peraí, nossa. Temos o dia inteiro aqui. Tava no fone, desculpa aí. Ah, falei, ó. Agora tá bom. Rogério do que, Rogério? Cícero da Silva. Quantos anos, Rogério? Eu sou um cara sincero. 31. 3.1, RG. Hoje. Feriado? É. Hoje. Essa estrada estão tudo assim, ó. É. Hoje. É, tá todo mundo ouvindo aí na estrada. Puta trânsito pra voltar, pra chupar. Você quer que eu seja sinceramente com você? Ah, sinceramente. Você quer que eu seja? Beleza! Ora, salvou a hora brilhantemente, hein? Esse é região. Brilhantemente. Ô, Rogério, e aí, cara? Qual que é o bairro que você mora, cara? Eu moro no Jardim Munhoz Júnior. Como? Qual? Munhoz Júnior. Osasco. É isso mesmo. Nossa. Por que tem hora que você fala muito rápido e tem hora que você não demora? Porque tem bairro, embora. Porque tem bairro. Não, tem bairro, tem. Não, tem bairro, tem dois, três nomes. Ah. Aí eu começo a pensar. Ah, entendi. É verdade. Você fica com aquela setinha rodando assim? Não, às vezes eu falo, pô, será que é um ou outro? Porque tem um, tem lugar aí, tem os caras que põem Jardim Maria Paula. Pelo amor de Deus, tem 12. O seu GPS indica restaurante, lugar, indico, assim? Indico tudo. Como é que é? Faz pra gente. Assina o serviço, eu cobro R$13,90 por mês. Caraca! Você tem acesso ilimitado a todas as informações. Hoje é qual que é o time? São Paulo. O cara quer desabafar. Eu cometi um erro. Eu vou voltar. Cometeu vários erros. Mas nunca fiquei de sunga no clube. Ô Cícero. Nunca. Oi. Você tem 15 minutos pra desabafar. Descreva. Não, 15 não, é muito. Pelo amor de Deus. Deixa ele falar, velho. Quanto? 10? Ah, 5 minutos. Ah, 5 minutos. Vai, desabafa. Fala aí o que você quer falar. É até difícil falar num momento desse, né? Porque a gente é acostumado a ver o São Paulo com uma administração que não aparecia muito podre, né? Se aparecesse, ficava internamente. E de repente o cara joga tudo assim no ar e deixa a torcida aí preocupada, né? Como que nem o ano que vem, ninguém sabe que time vai ser. Só que o São Paulo, dentro de campo, não tá tão mal, não tem risco de cair, esse tipo de coisa, né? Porque senão poderia ser muito pior. Poderia ser bem pior a situação. Cícero, muito, muito pior. Cícero, desculpa lembrar uma coisa, eu lembro quando esse senhor... Ainda podemos ser campeão no meio dessa loucura toda. Da Copa do Brasil. Quando esse senhor esteve aqui, tava bastante evidente aquele negócio da portuguesa com... E eu quero lembrar uma coisa a vocês. Esse senhor... Ele defende a CBF. Era advogado da CBF. Ele é. Ainda. Apesar que pelos homens que fazem parte da CBF, a situação criminal até que eles se encontram, o ex-presidente está preso até hoje, não é de me espantar que ele era advogado da CBF. É, então. Esse cara aí. E a questão toda agora... Ele foi presidente da OAB, mano. Então, foi. Você vê como é que o presidente mundo... da OAB. Como? Do Clube dos Três. Mano, como o mundo está... Ele foi, Benja, presidente do Clube dos Três? Não sei. O Aidar, presidente do Clube dos Três, eu não me lembro, acho que não. O Aidar foi advogado. Ele foi fundador do Clube dos Três. O Ataíde não era presidente, o Ataíde trabalhava lá. Ele foi... O Aidar foi o advogado da CBF contra a portuguesa. O Aidar foi fundador do Clube dos Três, um dos fundadores. E ele fez a Lei Pelé também, né? O Aidar foi o cara que defendeu a CBF no lance da portuguesa agora no ano retrasado. Como eu tenho orgulho disso. A única coisa que eu acho, viu, é que por muito menos, muita gente já foi presa no Brasil. Tá, você tá aí, ó. Entendeu? Você. Ah, seu caso era um. Seu caso era outra Eu fico coisa. Indignado, não falei que fui eu. Era um falei... fuzil, né? Mas teu caso era outro negócio, Eu escrevi lá, ó, escrevi grades do coração. Grades. É verdade. Você dormia no canto da cama, malandro. Você eu vou falar. E o que você espera dessa nova composição que pode surgir aí? O que você espera que aconteça agora? Ah, eu espero agora que entre uma pessoa que resolva a casa, né? Que deixe o São Paulo como era antes, né? Ô Cícero, o São Paulo precisa de um Paulo Nobre, urgente. Um cara igual ao Paulo também, Nobre. Também. Não, precisa um cara que administre bem. Então. No clube pra arrumar a casa. Não, um cara que saiba administrar a parte financeira boa, bem. Sim. Porque o São Paulo é um nome, é um time gigante, gente. Você é dono de uma empresa, você colocaria a tua marca na camisa do São Paulo hoje? Quanto tá valendo depois desse escândalo? Ué, mas o São Paulo colocaria? Não patrocínio então, nos dois anos. E vai, a Underarmo não conseguir. Veio pro São Paulo? A maior parte do escândalo, uma das partes, né? Porque tem escândalo com contratação de jogador, já. Escândalo com comissão da Underarmo. Não, não, não, não, mesmo jeito. Não tem nada que deixaria o Paulo Nobre mais feliz do que isso, né? O quê? Vai dar sair alguém fala, ó, o São Paulo precisa de um Paulo Nobre. Mas nesse momento, se ele tiver ouvindo... Mas todo time precisa de um Paulo Nobre. Ah, o São Paulo usa muito. Isso deixaria ele feliz. Com todo time. Evidentemente. Todo time precisa de um Paulo Nobre. Qual time que não queria um Paulo Nobre? Corinthians. Mota. Ah, para. Não, Corinthians não tem dinheiro. Aonde? Oh. Aonde? O maior patrocínio Vocês venderam o Guerreiro, camisa, liberaram o Guerreiro, liberaram o Sheik. E daí por opção. Pra fazer limpeza. Por opção, não. Acho que é pra fazer, opção. Não tinha dinheiro pra pagar. A maior arrecadação do futebol brasileiro do Corinthians. Vocês estavam chorando as receitas aí, ó. Patrocínio de camisa. Mas eu discordo. São Paulo perdeu a credibilidade, rapaz. Eu discordo do Mota. Cota televisiva. São Paulo perdeu a credibilidade. Eu discordo, Mota. Todo time precisa de um Paulo Nobre. Não. Que o Paulo Nobre... Todo mundo queria ou gostaria de um Paulo Nobre. Não, eu acho que todo clube... Falei que precisa. Eu acho que gostaria. Eu acho que todo clube, todo clube, acho que todo clube gostaria que seu clube fosse bem gerido. É diferente. E é difícil. Que o Paulo Nobre, salvou o Palmeiras, salvou. Tudo bem, isso é uma outra história. Agora, o Palmeiras não pode depender do Paulo Nobre. Amanhã o Paulo Nobre sai, o Palmeiras tem que ter um outro dirigente que saiba tocar o clube. Eu não acho que você tem que depender de um cara, não. Não, é o que eu falei, eu prefiro uma boa administração. Então. Eu prefiro uma boa administração, prefiro pessoas que pensem, mas seja uma coisa mais profissional. O Paulo Nobre pensa, só que o Paulo Nobre tem dinheiro. O clube O Paulo Nobre salvou o Palmeiras, isso eu concordo. Agora, clube tem que ter bons dirigentes, ser profissional, não pode depender de uma pessoa. Mas não mas tem. O São Paulo hoje perdeu uma coisa muito difícil de reconquistar, que é a credibilidade no mercado, para as pessoas fazerem negócio com o clube. Tem que limpar tudo, tá muito Portuga, sujo que tem lá dentro. Isso aí não tem cara, velho. Se o cara garantir, o cara consegue dinheiro, para. E cara? Você sabe que assim, ué, os caras estão aí quanto tempo enganando aí a União, enganando os bancos, indo à falência um atrás da outra aí e tão vivo aí? Estamos no Brasil. Ué, quantos times tem aí que tá endividado até a tampa? Fala do Flamengo. Dividado. Fala do Flamengo, como é que tá? Quanto tempo tá na M? Sabe que eu tava lembrando? O Flamengo ele conseguiu diminuir a dívida dele. Mas então, mas quanto tempo, mano, que ele tá nessa? É que pro ano que vem pode ser que o Flamengo aí amplie a dívida. Ou se tem um grande patrocinador. Os patrocinadores aí do Flamengo estão ameaçando aí não renovar o contrato aí pro ano que vem, pela dificuldade financeira que o país vive. Não só do Flamengo. Acho que o Corinthians ele vai ter dificuldade para renovar com a Caixa também. O mundo tá em dificuldade financeira. Ah, mas, ô, mano, pode. O Corinthians não depende desse dinheiro, né, Regina? Ah, mano, não. Eu falei aqui, pode escrever, velho. Você vai ver o Flamengo em dezembro, a piaba que vai ser. Vai estourar. Você vai ver. Corre o risco. Vai estourar. Agora, eu tava lembrando, ô, Mota, daquele que teve aqui, o Pinotti, né? Quando ele foi perguntado, não sei. Empresário lá, não sei se foi você. Comprou o Centurion. Não sei se foi você. Não tava aqui. Não tava aqui. Não, então foi o Sombra que perguntou se ele acreditava na gestão do Aidar, né? Ele foi um dos primeiros a sair. É, ele foi o que acreditava. Ele foi um dos primeiros. Lógico, né, velho? Tu viu o tamanho da piaba, velho? E perdeu aquela grana toda lá, Motinha? Não, ele disse que tem um contrato, né? Uhum. Tem que devolver pra ele. Ah, perder não, vai ter que devolver, né? Vai ter que batalhar. Ô, São Paulino. Oi. Você tá aí? Estão tudo me xingando. Os caras estão tudo me xingando no Twitter, que eu falei que ninguém de São Paulo vai falar e que o João Paulo Jesus Lopes está na ESPN falando. Eu falei, gente, da atual diretoria de São Paulo. É, o São Paulo não é mais. O João Paulo Jesus Lopes, quando o Juvenal saiu, o João Paulo não é nada, o João Paulo é conselheiro só. Faz tempo. Mas o Leco, ele deu uma pequena entrevista para a Sport TV, eu não lembro se foi domingo. Uma pequena. Isso. Faz as perguntas. Ele deu uma palavra, ele falou. Não, ele falou que ele pode ser candidato. Sim, faz as perguntas sobre o negócio, ninguém quer falar. Pergunta para ele. Ele meio que fugiu, né? Ele só falou da situação, que era vergonhosa, que nunca tinha visto São Paulo numa situação igual a que está passando hoje, né? Eu queria que ele respondesse assim. Ele não respondeu quase nada. Eu queria que ele respondesse: o senhor votaria pela expulsão do Aidar? Sim ou não? Mas não teve. Então, é uma das coisas. Né? O senhor votaria pela expulsão do Ataíde? Mas sim, você acha ou que alguém não votaria contra o Aidar hoje, Mota? Todo mundo votaria contra ele. Não sei. Política, não sei. O Maleco é desafeto do Aidar. Eu sei, mas eu não sei se ele falaria. Ele faz política. Ah, mano, esses caras aí, essa mania de... Sabe, Mota, nós somos... Mota. Tem nome Mota, 400 anos. O cara te abraça quando hoje, você Mota. Tá na frente, ele tá morto. O Aidar hoje tá morto politicamente. Ninguém vai abraçar ele mais não, Mota. É mais canalha aquele cara que tá com o cara e vira as costas. Gente, quando ele tá na porta do que o cara que vai até o fim. Eu sei tudo isso, mas eu só acredito quando eu ver o cara tendo expulso São Paulo, só isso. Eu só acredito! Ele não vai ficar mais não. Entendeu? Eu só acredito quando ele estiver fora do São Paulo, quando tiver sido expulso. Quando tiver provado que ele roubou, que tenha gravação, que ele seja condenado, que ele devolva o dinheiro pro São Paulo. Aí sim eu acredito. Até lá, porque o que os caras gostam de fazer é politicagem, como o Beto está falando, como vocês estão falando, a gente não sabe. Só derrubaram ele porque queriam derrubar. Então, porque sempre souberam e todo mundo ficou quietinho. Porque todo mundo quer o poder também, lógico. Gente. Aqui não tem nenhum inocente. Ninguém é trouxa, né? Então tá bom. Manda seu abraço para quem se quiser, Rogério. Vamos lá. Eu queria mandar um abraço aí para minha esposa, um beijo para minha esposa, para Ellen. Ellen. Mandar um beijo pra minha filha aí, desejar tudo dia das crianças aí, pra todas as crianças do mundo aí, né? Ah, parabéns. E mandar um abraço pra vocês aí, que são os melhores programas de esporte aí. Falou, Rogério, obrigado. Um abraço. Aí, dá muita risada aí. Together, velho. Obrigado, forever. Até as 8 horas, né? Falou, Rogério, um abraço pra você, viu? Valeu. Valeu, tudo de bom. Esse é o Estádio 97 e esse é o Momento Sem Parar. Aqui no estádio, três ouvintes da sequência viajou e quer aí compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com o hashtag Sem Parar Oficial. Mais ouvinte, é o terceiro, né? Alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Félix. Fala, Félix, tudo bem? Pô, de novo. Ah, Félix, eu falo mais com ele que com a minha mãe, velho. Ah, deixa o cara, velho. O cara gosta da gente. Ele, mano. Pega o WhatsApp dele. Ele gosta da gente, velho. No ano, é a 13ª vez. 13ª ligação. No ano. Olha, velho, 13ª. Mas como é que você consegue, velho? Eu não liguei pra minha mãe 13 vezes este ano. Ah, você é um desnaturado. 13 vezes? Mas você é um desnaturado. Não, mas 13 vezes? Muito mais pra sua mãe. 13 vezes? Você é ridículo. Você é ridículo. Eu não ligo, eu vou na casa da minha mãe todos os dias. Eu também vou na casa da minha mãe. Toma café com mas a eu também vou. Eu não fico ligando. Você vai nada, o português também vou. Deixa ser mentiroso. Deixa ser mentiroso. Põe só pressionar o português. Agora eu vou. Também vai não nada. Ver sua mãe todos os dias. Não liga pra ela todos e os dias. E se o cara ligou, olha, velho? 13 vezes. É, conseguiu. Eu falo com a minha mãe todos os dias. Tá bom. Eu também. Agora, não consigo ver. A minha mãe Você também? A minha mãe mora a 200 metros da minha casa. Porque os horários, às vezes, não consigo ver. Hoje, por exemplo, saí de manhã, eu e minha mãe. Minha mãe também mora, acho que uns 200, 300 metros. Então, mas 500. Os horários, né? Eu ligo todos os dias pra minha mãe. Ô, Carsudo, deveriam aproveitar enquanto tem as mamães. Eu faço o seguinte, antes de eu vir pra rádio... Você toma um café na casa da mãe. Eu saio na minha casa, lógico, eu saio antes da minha casa. Não quer gastar, né? Passo na minha... Gastar o quê? O Domênico leva o pão, rapaz. O Domênico que leva o pão. Eu tomo café na minha casa. Café, vocês falam pão, comer, eu como. Minha cara. Eu passo na minha mãe e tomo um cafezinho. Cafezinho preto. Minha mãe faz, que é sensacional, que é o café sírio. É diferente. É outro café. É outra dona Jamile, traz o... Cadê o bolinho de chuva? Mas como é que é o café? Me ajuda aí, dona Jamile. Ele é feito com pó. Junto com água, vai. Mas café ferve. É aquele... Não, não tem, não é... Todo café é feito com pó, seu animal. Não, todo café. Seu animal. Não é coado. Não vou ser, eu tô Você põe a água... Eu não sei como é que é feito, mas eu já vi minha mãe fazer. Ela põe a água, espera ferver lá, aí joga lá. Um outro processo. Quatro pó na água, na água. E já o açúcar fica mexendo. Fica mexendo, ferve uma vez, ferve duas. Nossa, ferve, eu odeio café, macho não toma café assim. Café é o elixir da vida. Macho toma café como? Macho. É o elixir da vida. Macho, macho põe duas colheres de sopa de café na boca e engole água quente. Ah, falou. O menino que morde a abelha. É. Bom, o Félix tem tudo, né, Guilherme? Fala com ele aí, velho. Fala com ele aí, mano. É corintiano, vai. Já temos tudo. E aí, Félix, tudo bem? Tudo, mano. E você, né? Beleza, mano. Da última vez que você ligou aqui, o Corinthians ainda permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro, possivelmente permanecerá até o final também. E agora, cara, expectativa já começando a montar o time para o ano que vem. Começaram a especular alguns nomes já, pode ser que a torcida goste ou não. Aquele Sanches, o segundo volante do River Plate, é o nome que te agrada? Putz, mano, sendo muito sincero, cara, eu sinceramente não vi esse cara jogando ainda. Na Libertadores você não acompanhou, não? Não, acompanhei, mas... Está atrás dele? Não lembro. Uruguai, jogando, não né? Só o Corinthians. É, mas eu ouvi um comentário aí sobre a possível vinda desse jogador. Ouvi boas referências, mas eu, sinceramente, assim, não vi. Acho comum, mano. O Corinthians, já contratou o Fernando Bob, né, mano? O Corinthians já contratou o Fernando Bob. Ainda não está assinado, mas é um jogador aí que está na lista. Está na lista e parece que ele termina o contrato dele com a Ponte e vai assinar o Corinthians. Bom, mas jogador não é nada, não. Sensacional. Não, o Sanches é muito bom. O Sanches é muito bom, Domenico. Eu acho. Ele fez o gol do Uruguai, né, mano? Fernando, de cabeça aí. Nada demais. Fernando Bob, se eu não me engano, não é da Ponte. Fernando Bob tem contrato com o Fluminense. Não, o contrato dele acaba com a Ponte e ele pode retorna. Assinar com o Corinthians. Mas eu não sei também. Entendeu? O contrato dele é dele. O Corinthians ele tem interesse no jogador, mas eu não sei se de fato ainda ele tem um vínculo com o Fluminense. Se ele tivesse vínculo com o Fluminense possivelmente vai dificultar a transação. É uma coisa você fazer, talvez, um negócio com a Ponte Preta. Certo. Outra coisa você fazer um negócio com o Fluminense. Mas eu acho que o contrato é dele. O contrato acaba com a Ponte e ele assina com o Corinthians. Eu acho. Bom, vamos aguardar, então. Vou procurar informação pra ver até quando vai o contrato dele. Procura a informação correta. E outro jogador, amigão, é distante o sonho, tá certo? Não vou falar que é fácil, mas o cara tá querendo voltar. Vamos ver se... Tá sim! Tevez de volta no Corinthians aí. Ele nem lembra do Corinthians, É um jogador que te agrada ou não? Ah, o Tevez, ele me agrada, mano. Acho que, assim, é um cara que incorporou o espírito corintiano. Agrada a todos. E lá no Boca Juniors tá passando fome, né, cara? Então, Lá é ruim pra caramba, Ele tava vivendo de bolacha aguissal. Mas, ó, amigo, eu vou te falar, nessa relação aí, o custo-benefício, é muito mais vantagem pro Tevez voltar pro Corinthians do que o Corinthians ter o Tevez. O Corinthians hoje na posição ali tá bem servido. Tá com o Malcom, tá com o Rildo, tá com o Luciano. O Corinthians tem até o Romero, velho. O Tevez se vem hoje pro Corinthians, véio, vai ter que brigar por posição, mas é verdade. O Corinthians ele tem outras posições aí que estão descobertas no elenco. Ô, mano, as laterais. O Tevez tem que fazer o quê? Brigar por posição. Vai jogar com o nome. Eu vou falar pro Chê, né, cara? Ele gosta, né? O Chê é melhor, cara. Ele sente saudade. Não é isso, cara. Uma coisa, assim, uma coisa é o Tevez que tava jogando na Juventus. Chegando outra amanhã, coisa ele é o pega a camisa e joga. Não, pera lá, pera lá. Pera lá o quê? Uma coisa é falar do Tevez que jogou lá na Juventus. Pode ser esse aí, o Tevez que pegou a final contra o Barcelona. O depois de amanhã, o de ontem. Outra coisa é o Tevez que tá jogando no Boca, velho. O Tevez tá se arrastando em campo. Campeão argentino, quem canta se arrastando? Tá se arrastando em campo. O único lance que a gente pode falar do Tevez aqui no Campeonato Argentino ultimamente foi o lance que ele quebrou a perna do rival. Você não assiste o campeonato. Só. Foi horrível aquilo, hein? Foi mesmo. Só o Portuga defendeu ele. Ué, claro, nem ele se defendeu. Não, o jogador... O jogador maldoso. O Corinthians, Domênico Gatto, ele é especialista em reabilitar carreiras que estão em declínio. Por exemplo, o Ronaldo. O Diney... do Ronaldo. Quem o mais? O do Ronaldo foi no Corinthians. Para, que Ronaldo? O Giovanelli? O Ronaldo pegou, mano. Isso é louco. Para, mano. É verdade. O Renato Augusto. O Renato Augusto era um jogador canela de vidro. Não. Eu tô te dando fatos aqui. O Galinha tá louco hoje. O negócio é o seguinte. Galinha é você, sua velha. O Edmundo também jogou mais no Corinthians. O negócio é o seguinte. O Edmundo. Ó, não. Você pega lá o Renato Augusto. Da Alemanha, Domênico Gatto. É um cara que vivia lesionado. Isso é verdade. O Corinthians trouxe o Renato Augusto, o cara se reabilitou. Não, mas ele se machucou bastante, né? Ele se machucou. No começo, mas aí o Corinthians fez um tratamento lá com ele e hoje não se machuca mais. O Renato Augusto tomar um tiro de 12 na coxa, ele joga no dia seguinte. Você tá louco. Acho que é. E outra coisa, Domênico Gatto, o Corinthians ele fez um trabalho todo específico para que o Alexandre Pato pudesse jogar em alto nível hoje. Aonde? Como não? O recondicionamento físico do Alexandre Pato começou no Corinthians. Isso é verdade. O Corinthians entregou um jogador pronto no São Paulo. Não discuta aqui, Domenico Gatto. O que aconteceu com o Alexandre Pato no Corinthians foi um fato aí isolado em que ele bateu um pênalti de maneira ridícula, esdrúxula contra o Dida. E o Dida defendeu o pênalti. E no Milan se machucava sempre. Ali ele cavou a cova dele, mas fisicamente falando, o Pato, ele não se machucou no Corinthians. Não. O Corinthians entregou um jogador pronto no São Paulo. E agora com o Tevez vai ser a mesma coisa. Mas falando em Tevez, mano, infelizmente pra mim, infelizmente pra você, o Tevez será campeão argentino pelo Boca Juniors, vai jogar Libertadores contra vocês e se prepare que o pau vai ser grande dessa vez de novo. A informação que eu tenho é que o Tevez não joga Libertadores. Joga sim. Mas não sei se ele vem pro Brasil, mas que ele não joga lá Libertadores pelo Boca, não. O governo vai pagar. Rapidão aí, Domênico. Opa, fala, Lezinho. Ah, queria ver se você sabia quem era, né, mano? Quase errou. Ei! Firmeza, mano. Beleza? Tava assistindo lá o Boa Noite, Boa Sorte lá da Foz Esporte. Parabéns, hein, mano. Vários programas lá. Foz? É, da hora, mano. Boa Sorte, Boa Noite. Foz? E, bom, enfim. Ó. Qual que é a TV? Qual canal? Lá na Foz Esporte lá do Benjamin Beck lá. Ô, seguinte. Ô, mano. Oi. Tô lançando lá na E Carvalho lá. Já foi lá já? Já, opa, na quebrada, Zona Leste, é nóis. Do nosso. Tá lançando, então, o que você tá lançando? Vários celulares em homenagem a jogador, tá ligado? Ah, celular? É, tem um celular lá que é meio usado, mas tá saindo bem. Qual é? Que é o celular Aidar. Aidar? É, só funciona se você der uns tapinhas, tá ligado, mano? Tem um também que é o celular Wagner Love, esse aí até que dá pro gasto, tá ligado? Dá pra levar ele, até às vezes ele funciona. Ah. Mas não é sempre. É, uma vez por mês, enfim. Entendi. Tem o telefone Ricardo Oliveira. Telefone? Como é que é telefone? Sabe, Ricardo? Aqueles blocão bem antigo? Ah. Mas ele funciona, é velho, mas funciona. É velho, mas vai. É, funciona bem, viu? Você puxa a antena. E tem o telefone Romero, mano. Como é que é, Romero? É, isso aí eu tô dando de graça, mas ninguém quer, tá ligado? Quiser passar lá, pegar o Romero. Por falar em Romero, o Steven Mendonça ontem, o time do Zico lá na Índia perdeu de 4-0. Um gol foi do Elano, os outros três foi do Steven Mendonça. Ah, mas também, velho, futebol indiano. Saudade dele, hein, mano. E tem também o telefone Steven Mendonça. A bateria acaba rapidinho, mano. O grande futebol indiano. Foi boa essa aí, né? Foi no improviso. Então, foi boa. Você tá bem, Alezinho. Mandou bem, mano. Tá, mas valeu. Ô, Félix, manda então seu placar. Amanhã tem jogo da seleção também, Brasil e Venezuela, velho. Amanhã acho que é atropelo, mano. Félix. Brasil deve ganhar de uns 3-0. É, também faz mais que obrigação. Também acho, mano. E vida longa ao Dunga, hein, mano. Nossa, vida longa ao Dunga, senão os caras levam o Tite pra lá. O Tite vai pra lá. Vida louca ao Dunga. Então tá bom. Valeu, mano. Obrigado, Félix. Quer fazer mexer aí, mano? Pode falar, mano. Mexer, fica à vontade. Só a nova linha Bozano me garante um babiaco fenomenal. Deve... Vai ganhar, acho que é o 13º. Já ligou. Já ligou 13 vezes. Tá virando uma loja de... Ah, mas ele deu sorte, ele ligou. Sim, ó. Ganhou o kit. Tô precisando de camisinha, mano. Boa, viva a pegação, mano. Boa, mano. Ganhou então o kit top da Bozano e o kit top da Ola também. 12º. Mano. Oi. Abre a porta da esperança de novo pra mim aí, pô. Não, chega com isso. Mas qual que é o seu pedido, mano? Ele quer ser estranho no Não dá. De novo? Ah, não precisa ter no Ninho. Amanhã você vai dar de cara, velho. Mas, Félix, amor de Deus. Você liga toda hora, você já tá participando. Velho. Mas, ô, Félix, quando o Sombra voltar, eu prometo que eu farei uma nova porta da esperança com você. Fechou, mano. Você é o estranho no telefone, velho. E quem abre aqui é a Domênica. Ô, Armando, pra véia. Oi, fala, meu. Vamos aproveitar pra que o Sombra tá fora, vamos derrubar o palhaço, aquele trouxa, mano. Quer derrubar o palhaço, velho? É, pô, deixar o RG no lugar dele, pô. Derrubar o palhaço. Derrubar o Aidar, palhaço. Um abraço aí pra você, viu? Um grande abraço. Valeu. Ai, obrigado, mano. Valeu. Pois é, esse foi o momento sem parar, né, Sombra? Esse foi o momento sem parar no estádio 97, 3 ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impedem o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. É verdade, Sombra, sem parar em todo lugar, meus amigos. Estádio 97, em nome de Epocler. Epocler, seu fígado reclamou? Oi, Epocler, tudo bem? Tudo bom? Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E agora eu vou falar aqui de Recubriplast RG, meus amigos. Eu falo de RG porque a gente tem os problemas lá na casa dele de infiltração, tem problema de goteira lá. Gota. Tem problema, por exemplo, de umidade na casa dele lá em Santa Isabel, não é verdade, RG? Sim. Quando ameaça estamos chover, resolvendo tudo isso. Ele fica com medo, desgraçado. Vai, RG, não tenha medo da chuva. Eu tô com uma dor da RG, que mais tem? Tá lá na casa dele, lá, tá com problema, pô. Cancro. Não, gente, é sério. Cancro mole. Eles estão brincando. Quando começa a ameaçar chuva, ele fala, ih, rapaz, ferrou tudo. Mas olha, não faça. E o RG já está providenciando também, porque eu já dei a dica para ele, não é verdade, RG? Proteja sua casa, meu amigo, com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é o nome. Olha, Recubriplast é 3 em 1, hein? Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Olha, o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Já viu isso, RG? Nunca viu, né? É, essa com 14 não. Opções de cores, só o nosso Recubriplast, viu? O único que também tem garantia de 5 anos. É o único, pode procurar aí. Você, olha, meu amigo que tá aí ouvindo o programa, na verdade, você que tá no seu carro agora, você que tá trabalhando com a gente por aqui, ou você está em casa também, muito obrigado pela audiência. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, tá bom? Você pode também consultar as lojas em www.sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Ô, Dodô. Que isso? Oh, que foi, Amandinha? Eu tô com um problema de umidade. Quem resolve? espera ele chegar de Barcelona. Né? Chegando hoje. O Sombra tá chegando. Chegou já. Acho que já deve estar aí já. E dizem que ele chegou sequinho. Mas o Sombra. E agora tá tomando uma, gente. Porque aprendeu na Espanha a tomar uma. Agora ele vai tomar uma. Aguenta o homem agora. Não, e ele falou no Twitter das ruas largas, né? Vivia tirando sarro de mim. Ele falou que ele é igual 25 de março. Ô Amandinha, oi, com esse gatinho. Problema que tá no São Paulo, ele fica de mau humor. Ele vai começou a beber por causa disso. Que eu faço ele começou a beber por causa disso, sabia? Deu pra beber agora. Deu. Deu pra beber. O Soma deu pra beber. Deu pra beber, Bá. Sabia, deu pra beber, deu pra beber. Domênico. Pois dá, Amandinha. Sabe o que eu faço pra matar a saudade? Ah. Eu ligo na caixa postal dele e fico ouvindo. Só pra ouvir a. Ah, entendi. E ah. Me toco. É. Mas viu, Mota? Foi legal ele lá nas Ramblas, lá, ele sentado no banquinho, as eu tô sentado na porra da madeira. Cara, madeira. E o legal é que ele encheu a cara de canhas. Era uma canha, né, ô Montinho? Cava, muito cava. Muitas cavas. Bom, mas antes da gente partir aqui pra algumas mensagens, o Mano vai vir com um recado de Bozano. Vamos falar de Bozano, Mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que eu tenho certeza que tá toda áspera, quebradiça, você nem se cuidou nesse feriado. Nossa senhora, sua pele tá parecendo uma pedra pome, velho. Nossa, que nojo. Nossa. Se uma dona de casa passar o calcanhar no seu rosto, eu tenho certeza que ela vai esfoliar o pé, velho. Meu Deus, tem que se cuidar, véio. Cara. Ô, mano. Ô, amigão, tem que usar a nova linha Bozano. Essa é fera, eu recomendo, hein. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, não vai parecer que exumaram um cadáver, velho. Você vai estar cheirosinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Bom, mano, ó. Uma mensagem chegando pra gente aqui, deixa eu ver aqui algumas aqui, ó. Sim. O Diogo Vieira diz, boa noite, Dodô e amigons. Parabéns pelo programa, as imitações de vocês aí são muito boas. Obrigado. Mas a melhor, pra mim, é a que o Mota faz de... Ah, não, não vou ler isso aqui. Não, não fala isso. Não. O Mota, deixa o Mota, o Mota avalado hoje. Deixa o Mota. Não. Super Cláudio Mota, bicho. É, Douglas Duarte. Ele diz aqui, dúvida, o que, que vocês estão fazendo aí em pleno feriado? É boa. Não houve rodada no final de semana. É boa, interrogação. Vocês te deveriam ter ido viajado, concordo. Exclamação. Isso aí, gente. Meu Deus. Totalmente. Pra direção, não, tem uma palavra pra resumir isso. Evidente. Ah. Ah, boa, Jaidão. Mas depois que deram o dissídio... É o homicídio, suicídio, né? Suicídio, o que é isso? Suicídio. Suicídio aumento geral, mano. Opa, tem. Ah, Igor Mendonça. Já boa noite, amigos e amigões. Benjamin, RG, Barro, Domênico. É sério. Fala, Igão. É sério mesmo. Corinthians e Palmeiras e Santos passam por escândalos políticos nos últimos 20 anos. Mas, sinceramente, nada comparado ao que o Aidar fez no São Paulo. Penso como Benja. O São Paulo tem, sim, uma certa proteção da mídia. Se fosse Palmeiras ou Corinthians... que tivesse acontecido proteção. Esse tipo de coisa, porque eu falei tinha plantão até no Jornal Nacional. É o que eu falei, ia estar um link ao vivo da Globo. Nossa, faz um mês que a imprensa não para de falar do São Paulo, gente. Para de falar besteira. E o repórter assim tentando xeretar a bolsa. Mas peraí, o Corinthians também teve o pãozinho superfaturado, teve o cloro da piscina, teve um 00 do Dualib, teve um monte de coisa mas também, mas nada foi comprovado, tanto é que as pessoas estão livres. Ah, não foi. As pessoas estão livres. Ué, mas aí é alguém preso? Não, tô sabendo, tem alguém preso? O Dualib não foi condenado? Não foi. A falha é da lei. Mas não foi preso. Não foi preso. Não nada a pagar. Não paga nada. Esses caras estão tudo. Na verdade, a gente concorda que ninguém tem sido preso. Sobe daqui, você. Não, ninguém foi preso, tá tudo certo. Não foi? Eu queria saber da presidenta do São Paulo Futebol Clube. Que a gente pode fazer muita coisa boa por esse clube ainda. Vai lá, pode ir. Desgraça a pouco é bobagem, né? O Diego aqui. Ah, o Frota. Da categoria de base aqui. Demais, meu irmão. Aqui é o Frota da categoria de base. Aí, eu queria avisar todo mundo que o Bá tem um apelido que ele gosta e pediu pro pessoal da base chamar ele assim. Qual? Ele não gosta, não, hein? Qual? Não vou nem chamar aqui. Qual o apelido? Não, Gambá. Não, o Bá não gosta disso. O pai dele. Não, o Bá não gosta. Viu? Falando que ele não gosta. É galinha que ele gosta. Falou errado. Galinha é a senhora que tá procurando um macho. Que isso? Tá procurando um viúvo. Vai lá no Terraço Itália procurar um viúvo. Olha o dia senhora e você falando isso. Que coisa não pode, feia. Não pode. Você deveria respeitar a torcida do Corinthians. Eu gosto do Corinthians. Tem um monte de amigo corintiano. Não fala bobagem. Ô, vó, você tá no Tinder, vó? O que que é Tinder? Você sabe o que é. O que é Tinder, vovó? Vocês respeitem a vovó aí. Aquele app pra caçar homem. Respeitem a vovó aí. Vocês estão tudo louco. Vocês respeitem que a vovó é uma viúva. Ela tá no Badu. Ela é uma viúva. A vovó é viúva, vocês respeitem a vovó. Badu, é isso mesmo. Badu tem uma boa rima. Ela tá no Badu. Olha o que o mano causou, tá vendo? Eu? Mano, você viu as fotos dela? O quê? Ela tá de sutiã e anágua. Nossa, que anágua. Coisa. Isso aí foi o meu netinho que fez, eu nem sei essas fotos. Mas tá lá, vários. Mas você tem vários match lá, vai. Match? Match faz tempo. Match é quando você dá um ok. Tá. Contra você Eu posso falar uma coisa do meu? Match, no meu tempo, era outra coisa. Ô, Martinha, só tem um homem que me tiraria do... Quem? O Paulo Nobrinho, viu? É safado. Quanto está Brasil, vovó? Você pegava a GP? Ô, vó, você pegava a GP? A GP não, eu gosto dele, viu? É. Eu não pego o jeito que é mais velho. Não? Mas velho que você? Novinho? Não é? Olha a foto do Martinha, que mulher feia. Que troço, mano. Olha a vó aí, ó. Tá mais gorda que eu, olha a vó aí, velho. A senhora não pega alguém mais velho que a senhora, porque não existe alguém mais velho que a senhora. A senhora não tem seu caso. Você tá ridículo, viu? A senhora pegaria o bar? Vocês estão desrespeitando a senhora pegaria o bar? O meu sonho é jantar com o Nobrinho lá no Terraço Itália. Só eu e... Mas lá pegou mas fogo. Mas daqui, lá, vó. Não, ai, sério. Vó, sério, daqui, quem que você pegaria? Tem que escolher. Tem que escolher um. Um? Ai, não sei, viu? Ó, tem o Domênico, tem o Benja, tem o Mano. Tem pegaria ninguém, a vó não faz isso. Tem que escolher um, vó. Tem que escolher, vó. Acabou o mundo, só tá você e mais. Tem que escolher um pra procriar. Eu pegaria o Jojo porque é palmeirense, né? Ah. Mas com respeito, só um beijinho já na mão. Ô, Domingo, imagina só, velho. Não, não imagina, eu sou casado, gente. Eu sou casado. Olha aqui, ó. Na hora que ela tirar a camisa, vai não, eu sou casado. Olha aqui, Everton Domingos. Dodô, você é o... Aí, ó, tá vendo? Você é o cara mais imparcial. Para com esse negócio, mas tá ficando chato pra você também, hein? Pra mim, não. Esse negócio aí. Vai, vai Corinthians e chupa a moto. Tá aqui, ó. O cara é corintiano e acha que eu sou imparcial, ué. Esse papinho aí. Cara, falar um negócio desse é um tonto. E aqui, ó, o outro aqui, ó, Raimundo. Portuga. Diga. Olha o que você vai escrever. Não, vou ler. Tá xingando, sim. Não, mas tá xingando, sim. Não, se xingar, eu vou deixar de falar pra gente saber se tá xingando. Portuga, você, uma Maria, vai com a outra, só. Sabe como... Você sabe que é a outra que eu vou, né? Olha, a outra amamentou Deus, você, o bico rachou. Olha. Tinha, tinha aquele. Tinha o colostro na teta, velha. Olha, colostro. Olha. É a outra que eu ando saindo. Francisco Pinheiro. Francisco Pinheiro, a gente boa, rapaz, que mandou e-mail. Todo e amigos do estádio, boa noite. Puxa, deveria haver uma moralização no Brasil, não só no São Paulo. Esse mar de corrupção, mas em todo o Brasil. Essa lama que envolve nosso país e esse partido maldito que assumiu o Brasil. Deveria haver tá tudo aí certo, me digo. Uma entidade suprema que banisse da terra todos que estão roubando e prejudicando o nosso país. Deixa eu contar pra ele, ó, velho, se banir todo mundo que tá roubando, ia sobrar bem pouca gente, hein? Você toma cuidado. É, Dodô, como é que eu faço pra colocar a palavra-chave na loja do estádio quando vocês falam aí? Qual a palavra-chave hoje? Tem que ir lá, aí você faz a compra, né? Loja do estádio 97.com.br. Aí vai vir pedir a palavra-chave. Vai indo no final, vai pedir pra, olha, pra, pedir. Pra palavra-chave. Olha, se tiver comprando, você vai ter o desconto. Vai ter o desconto. Falando isso, vamos falar da loja do estádio 97. Boa. Loja do estádio 97, ô, Motinha, tá bombando em novos produtos, né? Bombando. Você vai comprar, de repente, um produto do seu time ou vai presentear os seus amigos. Teve muita gente que comprou aí pras crianças aí, viu? Acessaram lá. Relógio. Comprou relógio. Tem relógio, tem a nova linha de relógios, né? Os relógios do Corinthians, né? Porque é lindo, mano. Lógico, a linha do Corinthians é muito bonita. Mas tudo a do que Flamengo, do Corinthians é lindo. A do Flamengo, mais a linha menos, do Flamengo, não. Muito bonita. Ah. Né, do Grêmio, do Cruzeiro, do tem Galo. Tem do Grêmio? Tem, sério? Tem, do tem Inter. Tem. Comprou maravilhoso. Comprou vários do Galo. Mas você comprou também. Comprou o namorado atleticano. E esse mês entra do São Paulo. São Paulo vai entrar agora? Vai entrar agora. Vai entrar do mito, do Rogério Ceni. Os relógios? Muito lindo. Muito lindo. Então, olha, olha, acesse loja do estádio97.com.br. Acesse só produtos oficiais. E você ainda ajuda o seu time. E tem também a linha exclusiva lá do estádio, né? Tem, olha, bonés, tem camisetas, tem moletons. É um mais bonito que o outro. Tem mochila ali do estádio. Mas é uma mais bonita que a outra, cara. Impressionante. Acessa lá. Loja do estádio 97.com.br. Aliás, também tem no facebook.com/ loja do estádio 97. Também participe. Vai lá, acesse estádio 97. Bom, agora, ô Benja, vamos mandar um recado aqui. Agora vamos falar de Honda. Vamos. Bora, vamos falar de Honda sim, Dodozito. Porque olha, a Honda lançou essa nova linha CG160 que tá espetacular. Um design assim incrível. Chama atenção, uma coisa meio futurista. E o motor agora é de 160 cilindrados. É a garantia a mesma de sempre, Dodô. 3 anos. Ah, um detalhe importante. Elas continuam muito econômicas. Então... não precisa ter problema não, não precisa ter medo não. Então olha, vai matar sua curiosidade, vá até uma concessionária Honda, você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, tá demais, vai lá em qualquer concessionária Honda, vai ver, porque elas, essas motos estão incríveis. E lembrando, hein, todos juntos fazer um trânsito melhor. Um abração especial pro meu amigo Odair Dedicação, que ele mandou um recado pra você, mano. Qual foi? Ele tá no WhatsApp, ele tá assim. Mas por que isso? Tá rindo da situação. Tá da crise alheia. Ah, ele é corintiano? Não. Não sei, é palmeirense? Não. Corintiano? Não. Santista? Não. Tem, né? Não posso falar. Não pode falar pra quem não, torce? Não. Odair Dedicação é o dono da Honda. Um abraço, é Honda Moto, Dodozinho. É corintiano, roxo. Tá certo, esse é o Estádio 97, vamos partir para mais ouvintes ligando, participando por aqui. Em nome de Incorporadora Esser, construindo com valor, também em nome aqui, te vê de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Azul Botocó, tem ouvinte. Vou pegar um ouvinte aqui, alô? Alô? Quem fala? É o Luiz Fernando. Consegui, mãe, velho. Tira do Viva Voz. Abaixa o volume, velho. Tira do Viva Voz, animal. Sua mãe tá vendo a novela, cara. Fala baixo. Vai, ó. Vai Corinthians, mano. Viva Voz. Tira do Viva Voz. Só um minuto, gente, só um minuto. Pera só um minuto. Ó, velho, tira do Viva Voz primeiro. Tira, tá ruim, tira. Desliga o rádio. Não sabe nem falar no telefone. Abaixa. Calma, sem euforia, muita euforia, você tá muito euforia. Abaixa o volume do rádio, pelo amor de Deus, abaixa. Abaixou? Não abaixou, já tô me ouvindo aí. Tira do Viva Voz, abaixa. Fica só no telefone, ouvindo. Pode falar. Fica só no telefone. Bom, desculpa aí, Dedé, porque eu tô muito emocionado mesmo. Tanta vez que eu liguei. Eu percebi, percebi. Meu Deus. Tá bem emocionado, eu percebi. O cara, quando você emociona, legal, faz cada um, mano. É. Chamou, gente, pela mãe. Parecia aquele cara que chamou. Mãe, vem me limpar. Teve um amigo meu. Não precisa dar chilique. Mãe, frita o meu hambúrguer, lembra, mano? Conseguiu a ligação. Você lembra disso, Domênico? Tem um cara que na mesa fala: mãe, frita meu hambúrguer, tô chegando. Ah, ó, é o cidadãozinho aqui. É o mano. Ô, meu velho. Vamos lá, seu rádio tá alto ainda, hein? Tá. Ô, Domênico, posso falar uma coisa pra você? Calma, Fernando. Primeiro vamos, pra gente poder conversar. Eu quero conversar com você, que ela gosta de tema. Eu sei, todo mundo gosta de mim. Não, mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta de mim, pô. Todo mundo gosta. Que porra é essa, velho? É verdade. Ô, Luiz Fernando, eu agrado a todos. Ô, Luiz Fernando, eu acho. Ô, às vezes nem todos. Mas, ô, Luiz Fernando, abaixa o volume do rádio e põe tua mãe aqui. Fala com ela. Alô? Alô, Domênico. Olá, quem fala? Tudo bem? Aqui é a Selma, mãe do Luiz Fernando. Posso chamar de Dona Selma ou só Selma? Que bonitinha. Como é que a senhora prefere? Como? É Dona Selma ou só Selma? É Selma Rosa de Paula. Selma, Selma Rosa de... Tudo bem, Selma? Dona Selma. Me conta uma coisa, a senhora ouve de... Eu escuto você, às vezes eu xingo você, porque você xinga o Corinthians. Xinga? Eu? É lógico, você fala mal do Corinthians, às vezes eu xingo você aqui em casa. Aí, Domênico, viu? Jamais falo mal. Meu filho escuta vocês uns 10 anos ou mais. 10 anos, né? Mas você... 16 anos. 16 anos, desde 99 que ele escuta vocês. Mas, ô, Dona Selma... Eu tenho que aguentar. É, não ouve, deixa ela falar. Como é que é? Ele tem que aguentar? Ah, só aguenta por tabela, é isso? Por tabela, então, porque ele põe o rádio alto. Então, a senhora não gosta de nós, então, é isso? Aí eu tenho que ouvir. Então, a senhora não gosta de nós. Ouve. Portuga. É nós. É nós. O julgamento do... Ô, Dona Selma. Dona Selma. O netinho dela tá falando atrás. Então, a senhora não gosta da gente, é isso? Não, eu gosto de vocês. Eu só não gosto quando vocês falam mal do Corinthians. Isso aí, Dona Selma. Boa, boa. A senhora é corintiana, é isso? Sou. Fazer o quê, né? Eu sou, mas eu não... Eu torcia antes, eu torcia mais, né? É, hoje tá ruim. Agora eu deixei de torcer, eu tô torcendo menos. É que hoje ficou fácil, né? É, não, torce menos. Eu vi o jogo do Corinthians, agora eu nem tô ouvindo mais. Ela não tá ouvindo nem a gente. É ruim, né? Como? Não, tudo bem. Ô, Dona Selma, o que a senhora fez de janta aí pra nós? O quê? O que a senhora fez de janta pra nós aí? Ah, de janta? É. Tem macarrão de ontem. De ontem? Sensacional! Pode jogar fora, né? Não, não pode jogar pode fora. Comer. Tem que aproveitar, lógico. Mas, mas é macarrão, o que, que é? O que, bolonhesa. Macarrão com bife. Mas macarrão com bife. Que bife? Que, com salada também? É o bife de ontem. É bom, é mais de ontem também o bife ou não? Adoro. Como? O bife é de ontem também ou não? É alcatra. Ai, bom. Isso. Aí foi bem, hein? Mas o macarrão é aquele alho óleo, é aquele ao sugo, é bolonhesa. É com molho mesmo, faço com molho só. Mas é espaguete ou é penne? Ô, mano. Como? Ai. É espaguete ou é penne? É tortinho. Tortinho, é torto pra esquerda. Torto pra esquerda. É fuzile. É fuzile. É aquele que parece um parafuso, né? Isso. Parece um parafuso. É, eu não tô ouvindo direito. A gente sabe, a gente sabe. Eu percebi. Então tá bom, Dona Céu, obrigado, viu? Um beijo pra senhora. Eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Você é careca? Oi, Domênico. É, eu tô ficando, viu? Ah, eu tô ficando, viu, Dona Selma? Você é careca! Ó, esses caras tudo aqui que me deixam careca, viu? Não, senhora. Que eles falaram aí que você é careca, que você é negro. Não, na verdade. Não sou, mas não teria problema. Ele tem um careca grande. Não, assim, o negão do programa é o RG. Não, mas você também não é negão. Não, não é. Não, você não é negão. Agora, não é, negão todo tornado, velho. Meu filho tá querendo falar com você. Mas, ó, calma, Dona Selma, volta aqui. Ô, Lourdes, um beijo, fica com Deus. Tá assistindo o que, a senhora? Ô, Luiz, vai lá. Luiz Fernando, o que é o nome completo? Sensacional, calma. De Paula Lima. Ah, De Paula Lima. Paula Lima, um abraço pra Paula Lima. De Paula Lima, como é que é agora? Ah, então tá bom. Mas quantos anos você tem, ô, Luiz? Eu tenho a idade de Cristo. Ah, não vou falar que é. Não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem, eu que é a idade do médico. Não, é Senhor no Cristo, meu pai, Domênico Gato. RG 3.3, então, né? Hoje. Ah, então, qual a idade dele? De Paula. 3.3. 3.3. Olha, a mãe dele deve ter feito muito macarrão e esse cara deve comer igual uma lima, viu, velho? Ah, eu vou te falar, viu? Tu deve ter uma fome. É, orra. Merda a sua vida. Não. Ah, sim. Isso, cara. Você tá atacando o Carlos Alberto. Sua vida, coitado, cara, do Carlos Alberto, rapaz. Ô, amigo. Ô, Luiz Fernando, qual que é o bairro que você mora? Vamos ver se o... O trouxa? Não, vamos ver quem? Se o Benjamin sabe. Né? Ah, o Benjamin. Nossa, eu só não menti, amigo. Como? Nossa Senhora do Retiro. Nossa Senhora. De novo, Nossa Senhora? Não, acontece o seguinte. Aí, Nossa, você fala um pouco, né, de bate-pronto, você fala... Sabe quantos bairros Nossa Senhora do Retiro tem? Pega o cotovelo, pega o cotovelo, vai. Só tem um. Não, o que tem é Zona Norte. É isso aí, ó, Luiz? Ele fala? É isso mesmo. É Pirituba, né, mano? Bom, você ligou de novo, Viva Voz. Liga mais pra ali. Se fosse uma babaixa, era ali. Tudo bem, cara. Azate, Cantagalo. O cara ligou de novo, Viva Voz. Deixa ele. Ele faz o quê? Corinthians. Impressionante, acertei de novo. A mãe dele quer ouvir. A mãe dele quer ouvir nós? Corinthians, respeita o ouvinte. Ô, vocês também são chatos, hein, velho? Puta que pariu. Ô! Que é isso? Tá bravo! Pra cacete, mano. Deixa o ouvinte, cacete. Aqui é a TV Corinthians, não. Ô amigão, beleza? Beleza, mano, é nóis, vai Corinthians. É nóis, mano. Mano, eu trabalho na prefeitura lá, os caras, nós estamos em 13 mambo, não, em 13 pessoas. Só eu de Corinthians lá, Santista, Palmeirense, São Paulino. Eu falo, mano, você pode apostar seu salário com o meu, que o Corinthians vai ser campeão esse ano. Aí você vai ter que chupar nós. É isso aí, eu mano, chupo Coringão, o Coringão vai ser campeão e o bagulho vai ficar louco. Mas, ô amigo, ontem o Benjamin divulgou uma foto aí, esse Benjamin também é uma boquinha de graxa, mano. Não dá pra dar um perdidinho que ele vai lá e cagueta, mano. O bagulho é o seguinte, não sei se você acompanhou, mas o Benjamin postou uma foto ontem aí, no qual tava lá numa mesma mesa o Kia, o Andrés, o Juliano Bertolucci e o Alexandre Pato. Segundo o Benjamin, esse encontro serviu até pra alinhar uma possível venda do Alexandre Pato no final do ano. Você acredita que isso possa acontecer? Demorou, mas esse pato aí tem que sair fora do Brasil mesmo, que aqui só tá jogando bem na bicharada mesmo, né? Se ele tiver dinheiro pra comprar, é dele, né? Entendeu? Olha... E pelo Corinthians mesmo, ele não jogou nada, entendeu, né? Bicharada não, você respeita o tricolor, pelo amor de Deus. Que coisa horrível. É verdade. Mas, ô amigo, com relação ainda ao Alexandre Pato... Você vê que o Mota não quis responder. Não, eu defendo. Aqui é São Paulo, menina. Ninguém vai falar assim com o nosso tricolor, pelo amor de Deus. É já basta a merda mano, que tá lá, vem você falar de viado aqui, menino. O vento de Chiqueirão e os Bambi lá, o Xingo lá, os caras. Não tem Bambi nenhum, sua galinha louca. Minha vida ainda. Mas, ô amigão, com relação ao Alexandre Pato, eu tava dando isso daí como fundo perdido, hein, meu? Não acreditava que o Corinthians conseguisse vender ele, não. Apesar da última janela ter pintado algumas propostas aí, pintou acho que uma chance dele ir pra Turquia. Na última hora, ele até comentou esses dias aí também a respeito de uma possível proposta do Manchester United, que acabou batendo na trave. Ó o cachorro! Pega, corintiano! Pega! Olha lá! Pega o cachorro! Pega só, velho! Pega, pega, pega! O cara tá na zoonose falando no telefone. Não, deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. Fala, mano. Ó. Nossa, olha a zona. Você sabe que o Tite agora... Para os cachorros aí, né? Ó os seus irmãos falando aí, ó. Não dá pra entender o que o cara fala. Que é o Tite, campeão de tudo pelo Corinthians, né? Repete o começo da pergunta, velho, não entendi. Alô? Repete o começo da pergunta aí que eu não entendi. Alô? Sim, você sabe que o Tite veio agora, ele salvou o Corinthians, né? O Corinthians tava lá embaixo. Sim. E agora você acha se o, com o Tite o Pato vai melhorar, ele vai jogar bem? Mas que tique Pato? No ano que vem. Pato não vai jogar no Corinthians, tá louco? O Pato ele não vai retornar não, viu, meu? O Pato não, eu sei, tem a casa, né? Mas se o Corinthians quiser vender, vende, né, mano? O Corinthians tá precisando... Não é que vender, que vende. Já vai vender. Ó, manda seu irmão ficar quietinho aí, ó. Que isso? Chamou o irmão dele de cachorro. Ah, não falei nada, pô. Mas o amigo... É, tá bravo ele. É que a minha irmã chegou agora aqui. Ah, tua irmã. Ah, a gente perdeu. Só latindo aqui. Essa é a recepção do cachorro. Da cadela. Tem que ser, ele não fala que o cachorro tá latindo, aí você não percebeu. Tem que separar os cachorros. Ai, aí, que velho. Que momento, hein, velho. Ó. Mas essa é a recepção do cachorro, né? Legal. Dos cachorros. Ele não gosta muito da irmã dele, o cachorro, né? Não, tá bravo. Não gosta muito da irmã dele. Que raça é o cão? Que foi? Que raça que é o cão? Que foi? Toma. É vira-lata, mano. Toma. É que eles ficam presos toma. Aqui, entendeu? E esses são os mais legais, mano. Qualquer barulho que acontece aqui, eles começam a latir. Essa gata que legais. Aparece aqui é um pesadelo. Quais? Eles estão gritando Paula Popó ali. Quais, né? Quais os nomes aí dos cachorros? Tem a Maggie e tem o Spike. Ó, Maggie e Spike, mano. Que original, hein? É. Spike, né? Fazer o quê? Isso aí é a cachorra da minha mãe e o cachorro da minha tia, entendeu? E a cachorra da sua mãe é muito grande ou não? Não, enche a mamãe dele do cachorro, rapaz! Cachorra da sua mãe? Que papo é isso? E a cadela da sua tia? Que papo é esse, mano? Eu tô falando, mano. Vocês é tudo zoeira mesmo, né, mano? Vocês brinca e goza mesmo. Respeita, né? A Lourdes, a gente goza, a gente goza mesmo. É, não dá uma gozada. É, você goza da casa dos caras mesmo, né? Cês goza da casa dos caras. Tem uns que metem a boca, não tem jeito, fama em nós. Eu tô aqui 16 anos que eu aturo você, né, mano? Obrigado, velho. É nóis. Valeu. Tô emocionado. É. Obrigado, cara. Falou, Luiz. Manda abraço aí, mano. Tamo junto, hein, meu? Manda aí seu placar. Velho, manda seu placar amanhã, Brasil e Venezuela. Fala aí. Acho que vai ser 3-0 Brasil. Também acho. Amanhã o Brasil é capaz de atropelar a Venezuela. É, obrigação, né, mano? Obrigação. E o Goiás é que o Corinthians enfia 3 ou 4. Ei! Né? É fácil. Aí, né? Porque ele tem razão. O vai Goiás vai. É um saco de pancada, né? Tomara que seja na próxima rodada também, né, mano? Tá bom. Falou, valeu, fera. Obrigado aí pela audiência, viu? Manda um beijo pra mamãe aí. Peraí, mano, que a mamãe quer conversar com o Domênico. Fala com a Bela de novo, vai. Tchau pra vocês, um beijo no seu coração. Tchau, tchau, tá vendo? Eu ligo pra vocês. E fala pra ela que ele já tem dono, pelo amor de Deus. Cala a boca, você é trouxa. Ô, dona Selma. Eu só queria falar pra você. Fala comigo. Eu fiquei apaixonada por você, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou embora. Você já ficou apaixonada por mim? Não, é verdade. É, mas é assim. Eu escuto mais o programa pra sua casa. Muito obrigado, tá vendo? Tá vendo só? A dona Selma e todos os ouvintes gostam de mim. Ao contrário dos seus filhos aí. E ela é corintiana, viu? Como? Não, muito obrigado, viu, dona Selma? Dona Selma, o maridão tá lá em cima, é isso? Não tem marido, o pai dele foi embora. Tá lá em cima. 98. Ah, é? Aí também. Igual pra Bahia. Nossa, já vem pra Bahia, aí também, já vem com o brinde. Vocês estão levando. O marido subiu, Tô começando linha direta à procura. Estão levando literalmente, né? A dona Selma gosta de mim de outra forma. Vocês estão falando de outro jeito. Ô, Domênica, você está saidinha, viu? Oi, dona Selma. Ele é palmeirense. Quem que era palmeirense? O pai do Luiz Fernando. Ah, é. Não, ele é, não morreu. Ele é, não. Ele é. Tá vendo? Covarde, fugiu. Ele não aguentou. Dona Selma, quantas primaveras a senhora tá? Quantos anos? É, quantas primaveras? 56 anos. 7 e meia? É, pô, dá de minha mãe. 56. Ah, 56? Ah, 56. Aí, Domênico. Olha só, Domênico. Sua idade, Domênico. 56. Pelo amor de Deus. Para com isso. Só um minuto. Ô, dona Selma. Estou entendendo errado aqui. A senhora gosta de mim? Explica pra eles como é que a senhora gosta de mim. Estou achando que é de outro jeito. Eu sou apaixonada por você. Olha só! Explica pra eles aí. É. Domênico, essa velha pigarrenta não vai me tirar de você. Sai pra lá você. Você é um chulezento do cacete. Velha dona Céu, um beijo. Obrigado aí, viu? Como? Esses cachorros estão aqui, né? Aqui não dá pra ouvir. Dona Selma, se a senhora... Dona Selma, se a senhora pudesse agora falar alguma coisa bonita pro Domênico, o que a senhora falaria? Eu te amo. Muito obrigado, dona Selma. Eu também amo a senhora, viu? Se a senhora pudesse... Tá bom, tá bom. Tchau, vou dar pro Fernando. Tchau. Não, pera aí. Tchau. Um beijo. Não dá, acabou. Ô, beija. Oi, lá vem. Eu já vi você ali no lance, ali na... Acho que é na freguesia, né? Ah lá. É ali perto da Pão do Limão. Eu já vi você lá já. É verdade, faz um tempinho, mas você me viu. Perto da Pão do Limão. É isso mesmo. É nóis. Quanta informação. Falou, rapaziada. Então fica com Deus aí. Falou, Luiz. Dá tchau. Luiz Fernando, dá tchau pro teu padrasto aí. Que padrasto? Você tá louco? Que padrasto? Eu sou casado. Tá louco? É. O Domênico. Não, sua mãe que se abriu pra mim, não sou eu. O Domênico que porra! A velha que se... Eu gosto da Selma com uma amiga. É. Ó, o Domênico querendo empurrar nessa brincadeira. Não fiz nada. Não fiz nada. Vocês estão falando aí. Que decepção, viu, Domênico? Ô, Luiz, eles estão aqui com conversinha aqui, viu? Tá pirando brincadeira. Tá bom. É nóis, Luiz. A Domênica como pai? A Domênica não gosta de seios. Todo mundo sabe disso. A sua mãe não gosta. Então tá bom. Um abraço, viu? Domingo, abraço, um beijo no coração de vocês aí. Obrigado, abraço. Tchau, tchau, tchau. Esse Domênico, estádio 97 na Energia 97. Vamos agora. A BV financeira, beleza? Vamos falar de BV? Ai, meu Deus do céu. Todo cara tira uma frase dessa. O Domênico não gosta de ser. A Domênica não gosta, eu conheço. Ela não gosta. Olha, até que onde eu sei, minha esposa tem. Desculpa. Tem, é legal. Mas eu não tenho, menino. Então, se dá em você. Não. Você vai pro inferno, é. Não, Domênico, você nasce de tá novo, louco, Domênico. Tenta nascer de novo e ser mulher, pô. O problema é esse, né? Vai, Domênico. Domênico, você é muito louco, cara. Olha só, amigão. Você é foda. Pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível você comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Sem precisar sair de casa. Tudo isso na boa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, que com a BV, você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Dodozito. Olha, só lembrando aí, viu, a sexta-feira agora, hein? Estamos na segunda, sexta-feira agora, chega o dia da festa do Energia na Velha. Exatamente, com o grupo Metrô. Deixa eu colocar aqui o Metrô aqui, porque é legal, né? O Metrô, é isso, quem não conhece, deixa eu colocar aqui pro pessoal ver aqui, olha, qualquer informação, festaenergianaveia.com.br. Ah, essa música pra mim é a melhor, viu? Ah... Sei lá, se é a melhor, uma das melhores, com certeza. Domênico Gato. O Grupo Metrô vai estar de volta e ter uma oportunidade única na sua vida de soltar a velhinha que está presa lá no castelo. É, lá no Monte Castelo Eventos. E o ouvinte que conseguir soltar a velhinha, ele vai ter a oportunidade de já estar, porque ele vai ganhar a cabine do navio da velha na temporada 2016. Então, olha, é uma oportunidade única, tá bom? Adquira os seus ingressos o quanto antes. Eles estão terminando, hein? É, tô falando sério, estão terminando. Todas as informações sobre todos os pontos de venda, sobre tickets de transfer. Teremos tickets de transfer, né, Motinha? Sim, teremos de saindo de lugares, quatro pontos da Grande São Paulo. Ó, a aqui do MASP teremos um ponto. Bom. Também lá do Metrô Vila Matilde, de São Caetano e de Santo André. Ó, são quatro pontos, hein? A vantagem, você chega, curte de boa. Pode beber. Pode beber. Não vai se preocupar. Verdade. Pega, volta de boa. Tem, ó. Chega, fica só, tem que curtir, só isso. Só curtir. Teremos dois, aliás, são dois castelos lá, viu? Teremos duas pistas, uma em cada castelo, tá bom? Dois castelos. Olha, só estando presente pra você ver que sensacional que é esse Monte Castelo Muito Eventos. Muito bonito mesmo. Muito legal. Então acesse para informações, acesse agora mesmo, festaenergianaveia.com.br, realização, promoção e promoção exclusiva da Energia 97 FM. Muita gente também me perguntou sobre as cabines, né? Olha, já estamos com mais de 80% do navio, hein? Corre pra fazer. Agiliza aí, hein? Agiliza. Tô falando sério. Eu sou seu amigo, eu tô falando pro teu bem. Se você quer ir pro navio do Energia na Véia, liga lá na promoção. Tem jeito pra te atender agora, inclusive. Se você ligar agora, 3624-9007. Liga lá, 3624-9007. Fala com o bebê, o Bruno. Isso. Pode, porque o Bruno tá lá agora pra te atender, tá bom? 3624-9007. Corre logo, não adianta querer pegar a minha cabine, não. Não tem, hein? Conversa, não, hein? Não, chega em janeiro, RG. É. Aí o cara. Eu liguei lá, meu. Não tem mais cabine. Produção, já avisou a categoria de base pra ficar esperto? Categoria, fazer o programa inteiro. Inteira categoria de base. Vai todo mundo e nós embora. Quem que vai dirigir? Falar, viu, vai colocar o Robertinho? O Robertinho e o Bruno. É verdade. Ah. É, vamos ver aqui algumas mensagens chegaram aqui. Ricardo Moreira mandou esse é o corintiano, esse é corintiano mesmo. Os cachorros têm os melhores nomes da casa. O cara foi embora. Cachorro é tudo de bom. O cara não aguentou a família no 98 com a tua mochila, ó. O Doriano Meira. Ah, não, de novo, aí, mano. Devemos respeitar as preferências do Mota e do Portuga. O estádio já está de parabéns por abrir espaço a pessoas corajosas como esses dois. Tudo bem, realmente a rádio Energia 97 realmente respeita todos. Então, infelizmente, mas a minha preferência não se mandar tomar no... A minha preferência é essa. Eu prefiro sempre isso. Calma, calma. Nome de margarina. Você olha no vegetal, rapaz. O margarino não ofendeu ninguém. Calma, gente. É, agora você tá junto com ele, né? O margarino, ele não ofendeu ninguém. Calma. Toma banho. Você passou tostar bife, rapaz. É, vou dizer, viu? Margarino. O português cozinha salsicha com a boca. Cozinha. Vou te falar. Gênesis, mama. Boa noite, Domênico. Estamos aqui no estúdio. Manda um abraço pra galera do AFD. Marlos que mandou. Tá aqui, esse time aí, ó. Um bonita a camisa. Os caras aí. Eles pegaram a camisa do porco e colocaram um símbolo diferente. E o Marlos era do São Paulo. É, tá sim, é do porco. Não, não é o time Marlos, de futebol. Hein? É lembra o time do Zap Zap. Verdade. É só um grupo de zap-zap, meu, né, time? Um... Joga bola. Quem é pior, o Marlos ou o Bom Bandido? Ah, gordo sempre corre atrás de alguma coisa. Já nem foi de comida. Cai, gordo, quebra. Sempre... gordo sempre tá correndo atrás de comer algo. Você já gordo. Viu isso? O cara fizeram uma camisa do grupo do zap-zap. Os caras não jogam bola. Não é um time de futebol isso. Eu pensei que era. Não é? Não é? É. Só faltou você falar, eu já joguei lá. Não, lá não. Lá não. Só faltou você falar. Eu só joguei em três times na minha vida. Três times na minha vida. Ô, Domênico, Pela Negra, Flor e Tom. Quando que vai começar a porcaria, hein? Que porcaria, hein? Do horário de verão? É, semana que vem. É uma merda aquilo. Já? É. De novo? É importante. Ah, não gosto. Ah, é ruim pra caramba. É legal. Quando você tá na praia, é legal. Eu não gosto. É, mas nós não estamos na praia, nós estamos aqui fazendo programa. Pô. É, esse aqui eu já li, deixa eu ver mais aqui. Outra, o Igor já li também. Ah, amigos do estádio, parabéns pelo programa. No São Paulo, a crise que o Beija falou é a pior do que se imaginava. Pois o Juvenal Juvencio falou que o único erro dele foi a candidatura que ele fez do Aidar. Que faz, hein? Não foi só o único erro dele, Comete não. Comete um erro. Cometeu vários. Dodô, você precisa ser narrador de TV. Você é um monstro narrando, hein? Abraço. Obrigado, Ricardo. É, eu também, já te falei isso. Carrion Garcia. Aprendi muito com você. Eu sim, aprendeu. Boa noite, galera do bem. Quem mandou foi o Edson Alves dos Santos, palmeirense. É o seguinte, pô. É outro Edson. Chupa, Domênico. Ah, você viu? O Pelé falou que não quer ser candidato da FIFA. E é o seguinte, eu falei o seguinte tem também. Tem que ser o Zico, pô. Eu disse o seguinte. O Zico parece que tá conseguindo as candidaturas lá. O Zico tá tendo um apelo aqui interno, quem sabe, olha. Tem muita gente apoiando o Zico aqui. Vamos ver, torço muito pelo Zico. É o seguinte, você viu a declaração? Tem gol no Brasil. Tem gol, tem gol. Você viu a declaração que eu dei? Brasil e Haiti. Eu sou muito mais o Zico. É, Benjamin, comemora, pô. Seleção Olímpica. Pro 23, eu sou muito mais o Zico pra presidente da FIFA do que o príncipe jordaniano lá. É o seguinte, o Messi é o maior jogador de futebol dos últimos 10 anos. Falou isso eu também, disse. Falou também. Mas como eu falo merda, pô, como o Messi é dos últimos 10 anos? Faz tempo que ele é o melhor. Aliás, aquele príncipe e aquele japa, os dois se juntarem, os dois, viu, velho? Mas o RG, até quando o Zico participou aqui, que ele foi comentar esse episódio da candidatura dele aí pra presidência da FIFA, eu falei pro Zico, cara. O Zico tá se enfiando num mar que não tem volta, o cara tá pulando aí numa piscina de esgoto. Não, mas é verdade, ó, uma piscina de detrito. É, o buraco ali é mais embaixo. Não, mas, né? É um mar de excrementos, cara. Não tem jeito. Mas, o cara vai chegar lá com uma boa intenção, a chance dele conseguir mudar alguma coisa, português, zero. A chance maior que ele tem ali é de se queimar. Lógico. A chance maior que ele tem ali é de se queimar e expor o nome dele ao risco. Não acho. O mundo inteiro tá de olho na FIFA agora. Quem entrar vai ter que seguir a cartilha, vai ter que fazer coisa, vai mudar. E o Zico é um cara com uma credibilidade incrível. Eu discordo. É diferente de outras coisas por aí. Benja, quando você espanta uma raposa, não sei se você já chegou a ver uma raposa. Não, mas é verdade. Você espanta uma raposa. É uma analogia interessante. Todas as analogias são interessantes. Todas são fundamentadas. É que você nunca foi pro meio do mato, você não conhece aí o. Ah, falou o Daniel Boone. Da raposa. É, o Daniel Boone tá aqui. É o seguinte, o espantador de raposas. Não, é verdade. Eu ia pro interior e tinha algumas raposas. Mano. O negócio é o seguinte. Quando você tem um galinheiro, tá certo? Offspring. Ali, a raposa não pode tomar conta. A raposa, muitas vezes, ela se aproxima, ela tenta dar o bote e inclusive ela mata animais ali. A raposa, Motinha, se você assusta ela, ela foge do mercado. Ela foge. Mas ela é um bicho tão traçoeiro. É traçoeira. Traçoeiro. A raposa é um bicho traçoeiro. A raposa, ela vai voltar, mas cedo ou mais tarde do mercado, ela volta. Ela é traiçoeira. Ela vai voltar. Ela não vai deixar ali uma presa fácil ali. Se ela tiver a chance de atacar novamente, ela vai atacar. E com a FIFA não é diferente. Esse monte de velho corrupto que tá ali dentro, tá certo? Esse clã de pessoas ali que não prestam. Velho corrupto. Você pode ter certeza absoluta, Domênico Gato, que agora que a mídia tá em cima, eles vão tirar o pé. Opa, opa, não é comigo, opa. Vamos pegar um pra Cristo aqui e vamos colocar na cruz. Daqui a pouco, Domênico Gato, as coisas se assentam. O Blatter, esses caras que estão ali, são essas raposas, cara. Eles vão voltar, mas cedo ou mais tarde eles vão voltar. E o Zico, ele tá tentando ser, talvez, uma presa. O Zico vai ser uma presa. Não volta. Essa é a verdade. Então, pode anotar aí e me cobra. Blatter não volta, Gênome volta. Mas mudam as raposas, Benjamin. O terreno tá infestado delas, velho. Vai mudar aquela raposa velha, vai vir uma nova. Eu acho engraçado. Às vezes, quando eu falo que eu não acredito num país nada, você fala assim, então vai embora. Você não pode ser conformado assim. Mas não pode. E você tá sendo o quê? Mas não pode. Com relação à FIFA, não, Benjamin, não existe uma lei que blinde a FIFA de qualquer coisa. Não, e você tá sendo o quê? Não, pelo contrário. Uma coisa é você desacreditar do país, que eu acho que tem leis, tá certo? Que você tem que acreditar sim. Você acredita mais no país ou na FIFA? Pera, vou te falar. Se ele perguntou, eu vou responder. É, uma coisa, Benjamin, é você ser descrente, sendo que você tem o poder do voto, você pode mudar. Agora, você elege alguém pra FIFA, eu não elejo. Se você eleger, tudo bem, você pode mudar. Agora, a partir do momento que a mudança não parte de mim, enquanto partir de mim e partir dos meus amigos aí, dos meus parentes e das pessoas que eu conheço, pode ser que alguma coisa mude. Eu não voto em presidente de FIFA, se você votar, ok. Bonito. Então, você acredita, no Brasil, você acredita na FIFA, não? Benja, se eu não acreditasse numa melhora do país, eu sairia daqui. Sinceramente, eu sairia daqui. Eu volto te falar, você ouviu o que eu falei? Você vota no presidente da FIFA? No presidente do Brasil, você vota. No presidente do Brasil, você pode mudar se você quiser. Eu preferia votar para o presidente da FIFA. Não, mas é que tá. Mas só me responde. Você acha que o Brasil tem jeito e a FIFA não? Acho que sim. O Brasil, eu acredito que um dia possa mudar. Você não acredita? Não. Não mesmo? Não. Mas o que você tá fazendo aqui? Eu não tenho como ir embora agora. Como não? Se um dia eu puder me preparar... Mas por que não tem condições de ir embora? Porque eu sou casado, tenho dois filhos, não vou... Leva a família. É sim, não é problema de levar a família. Eu não vou chegar lá nos Estados Unidos e entregar pizza. Não entregar pizza. Você pode ir lá e ter uma oportunidade. Na hora... Você trabalha em uma multinacional. Se eu puder... Não, eu não tenho condição de trabalhar em uma multinacional. Se eu tiver um emprego e pai... A diferença minha pra você é que você é demagogo ou não. Demagogo não. Eu acredito no Brasil melhor. É que você é descrente de tudo e de todos. Olha, agora... Quando convém... Não, é brincadeira, cara. Domênico, você ouviu o que eu falei? É brincadeira. Por exemplo, você, Domênico Gato, você tem o título eleitoral. Você tem o título eleitoral. Tenho. Se você quiser votar, você vota, correto? Devo, eu sou obrigado. Na FIFA... Mas você não vota em quem você quer, né? Se você quiser você vota na FIFA, sempre você pode no menos pior, um presidente. Né? Eu tento votar sempre... Quando foi a última vez que você votou em quem você gostava? Na FIFA você pode eleger um presidente? Putz... Não pode eleger um presidente ou não pode? Na FIFA? Não. Você tem direito a voto? Não. Aí que tá. O país onde você vive, se você quiser, você pode mudar. Você pode transformar. Agora, na FIFA, não. É por isso que eu não acredito. É uma panela, Benjamin. O pior cego é aquele que não quer ver. É verdade, eu sou cego. Quebrei no argumento. É verdade, quebrou mesmo o Brasil. Eu não precisei desdenhar da sua opinião como você fez com a minha. Eu não tô desdenhando. Tô dando meu braço torcer. Realmente, você tá coberto de razão. Olha, a partir de agora... Eu acredito num país melhor. Ótimo, eu também. Você me convenceu. Eu tô acreditando. Meus filhos vão ser criados aqui. Vão, eu vi. Quantos você vai ter, mano? Uma vez você foi aqui com 30. Uma vez você foi pra Austrália, foi só pra... Com 30? Uma vez você foi pra Austrália, foi só pra curtir uma rapidinho e voltar. Lógico que foi, fiquei 6 meses e voltei. Por que você acha que eu voltei? Voltei porque eu acredito no Brasil. E a sua casa que ia servir de base americana? Ué, pros marines invadirem. Ah, é? Ué, não tô falando que o Brasil não possa melhorar. Mas falou, isso é uma mudança pro Brasil. Se eles invadirem, é uma mudança. Se eles invadirem, é uma mudança. Se eles invadirem, é uma mudança. Se eles invadirem, é uma mudança. O Cazuza fez uma música. Incoerência, eu quero uma pra viver. Ou demagogia, eu quero uma pra viver. Incoerência é a sua. Que fala mal do país e continua aqui. Tá ganhando o seu dinheiro aqui, vai. Na hora que eu estou me programando para um futuro, se Deus quiser, na hora que eu pudesse, eu não tenho. Você está funcionando como um hospedeiro, cara. Eu faço mal pro país. Os caras aí estão fazendo bem. O problema do Brasil sou eu. Os caras estão fazendo bem da você. Tá vendo como você desvirtua? Você não tem argumento, você tem o que ele sempre, quando ele pega o dinheiro dele, é engraçado. Ele gosta de gastar em dólar fora. Ele não gosta de gastar aqui. Aonde? Faz quanto tempo que eu não vou pros Estados Unidos? Aonde? Não tô com condições pra isso, não. O dólar tá 4 pau, velho. Tem que gastar aqui, mano. Brincadeira, né? Até que fui viajar, fui pro Nordeste. Vai, Domingo, corte essa demagogia barata. Tem gol. Coitado aqui, Monte, viu? Quem foi, Azedão? Gol do Haiti. Vinícius Araújo. Brasil? 2. Haiti? Haiti 0. Mas coitado desses moleques da Haiti, mano. Porque as bobeadas tem o que comer, mano. Esses brasileiros deviam ter vergonha, mano. É de marcar um amistoso desse, também acho. Não acrescenta em nada. E aí, joga um time juvenil do Corinthians. Pra ajudar os caras, tudo bem. Ajuda aí, humilhar os caras. Vai tomar uma goleada. Gente! Só um minuto! Só um minuto! Vamos Posso mais... concluir? Pode aí, já. Vai, Domingo. Tá. Muito obrigado. Vamos a mais ouvintes. Em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome da promoção Chegou a Sua Vez Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando. As Globo tocou. Ao som maravilhoso de Gaband. Alô? Alô? Alô? Na linha. Por que que não fala alô, velho? Tá na linha. Porque gosta de encher o saco. Então, tchau. Às vezes o cara tá ouvindo. Não, não tá? Dane-se. Alô? Perdeu a vez. Ah, tá. Alô. Não quisesse, não falasse. E não tem conversa. Fala, opa, sim, sem tá massagem. Quem fala? César Damião, Jair de Castanheira. Quê? Ah, numa primeira só, velho. Você entendeu aí, Oba? Eu não. César o quê? César Damião, Jair de Castanheira. Ah, César Damião, Jair... Gavião. Pera, vamos devagar, gente. César, fala devagar. César Damião, Jaime Castanheira. Jaime Castanheira. Jaime Castanheira. Quantos anos, ô? 36, Dodô. É, ORG, 3.6, hoje no feriado. Segunda, que parece cara de domingo, que não é, porque nós estamos trabalhando. Eu não diria... Da... Eu... 3.6. Eu não diria Damião. Ah, eu diria, dai-me paciência. Ah, sensacional! Hoje. Salva a hora, RG, salva a hora. É nóis, velhinho. Então tá bom. Ô, oh, meu velho, e qual que é o bairro? É, Vila Iocuné. Zona Leste, querida. Iocuné. Isso mesmo, beijinho. Oi? Isso mesmo, beijinho, Zona Leste mesmo. Tá bom, e o time? Tricolor. Tricolor! Tricolor! E aí, nesse momento atual, e agora? É campeão da Copa do Brasil, mano. Ué, vocês não acreditam? Não, eu não acredito. Pode ser, por que não? Por que não? Porque eu acho que o Palmeiras vai ser. Ah, bom. Aí sim, mas... Ué, ele é palmeirense, não fazer não. Mas ele tava falando a questão do momento atual. Tem um tubarão, tem um tubarão aí. Eu acredito na final São Paulo e Palmeiras. É que o time é ruim. Eu acredito que São Paulo não ganha porque o time é ruim mesmo. Imagina. Olha, se o Mota falou que acredita que vai dar São Paulo, o Palmeiras, afinal, vai ser Santos Fluminense. E aí, bicho, aí não. Sai pra lá, ô Seca Pimenta. Vai pra lá, eu não, Mota. Não, não. Imagina, vai ser São Paulo. Mas é nóis, mano. É nóis. Mota é zoado, velho. Mota é zoado, velho. Eu tô numa fase que, meu... Quando o Mota fala, até abaixo o rádio às vezes, mano. É. Nossa! Ah, então fala aí com trouxa, com o Benjamin, com quem você quiser, seu trouxa. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele não te ofendeu, você foi estúpido. Como não? Ué, me chamou de zoado. Não, mas isso é legal. Ah, isso é legal pra você. Pede carinhoso, desculpa, caramba. Desculpa, não, fala com ele. Fala com ele. Só que você fala algumas groselhas de vez em quando. Ah, é, bom. Ô, Damião, nossa, groselha. Em nome da Rádio Energia, nós te pedimos desculpa pela groselha do Mota. Não peço desculpa por ninguém. Agora conversa na boa com ele. Vai, Mota. Vai, Mota. O Mota não quer falar, não? Puta, quando sobra a volta, hein, Mário? Ah, mas aí você. Ô, Damião, o Mota não quer falar? Então é uma pena. Ô, Damião. Mas ó, vou te falar, parece que amanhã o Aidar entrega a carta de renúncia e agora vai vir a briga política aí pra ver quem será o presidente até o final do mandato. Você acha que o São Paulo consegue nessa Copa do Brasil se isolar de toda essa confusão que tá aí nos bastidores, ô Damião? Então, eu acredito que sim, viu, Benjamin? Porque é o seguinte, já tá ferrado isso aí faz tempo, mano. Entendeu? E agora que vai começar a acertar aí... Vai convidar o presidente de novo, os caras devem pegar e se blindar lá e vai ir pra cima, mano. Vamos pra Copa do Brasil, porque aí a política resolve depois, mano. É, mas não esquece que quando tava blindado tinha o Ataíde, tinha o Ataíde foi embora, o Osório foi embora. Hoje não tem ninguém, velho. Não tem diretor de futebol, não tem diretoria, não tem presidente. Talvez seja melhor desse jeito, porque os que tava lá tava tudo ruim, agora saindo todo mundo, quem sabe os caras vão assim, agora é a gente, só a gente, vamos pra cima. Entendeu? Talvez seja um jeito de melhorar e ter chance de ganhar o título agora. Você acha que o grupo está fechado com a escolha? Você acha que o grupo está fechado com o Rogério Ceni? Então, eu acredito que sim. Eu não confio muito nesse negócio de fechado com o Rogério Ceni, porque título todo mundo quer ganhar, mano. Entendeu? O Sabino nunca ganhou um título importante. E não vou jogar pelo Rogério Ceni, jogar pelo São Paulo e cada um jogar pelo seu nome lá. O Pato vai embora agora, você acha que ele não quer deixar uma marca lá? O Pato sempre falou que queria ganhar um título no São Paulo. É, então, eu acredito que vai jogar também. Por causa disso, não por causa do Rogério Ceni. Eu acredito nesse time, cara. Se a diretoria ter saído fora, eu acho que vai até melhorar. Eu acredito nesse time, acho que esse time tem potencial, tem jogadores bons, bem armado, tem se arrumar o time. Jura mesmo que você acha isso? Tá falando sério, mano. Eu acho que tem um time que tem potencial. Dá pra falar sério. Tem alguns jogadores que eu acho ruim, mas eu acho que nem todo elenco tem os 10 jogadores são ótimos, sensacionais. Dos 4 times da semifinal, dos 3 outros... Dali, na minha opinião, o São Paulo, pra mim, ele só é levemente favorito contra o Fluminense, porque eu acho que o Fluminense não tem time nenhum. O Santos, dos 4, é o mais forte e pega o São Paulo. Decidindo na Vila. O Santos é o time mais forte, pega o São Paulo decidindo o jogo na Vila. Pra mim, o Santos é favorito. Mas pode se o São Paulo fizer um resultado 2x0, 3x0 no Morumbi, mata-mata, velho. Já acabou. Sim, é mata-mata, tem uma chance. Você acredita que o Santos vire se o São Paulo fizer 3x0 no Morumbi? No primeiro jogo? Não, tem que jogar fechadinho com o Santos. Difícil. Não dá pra jogar igual pra igual. Joga não. Atrás, fechado. O ouvinte tá certo. Se sair pra jogar, vai passar vergonha. Vai tomar um monte igual tomando brasileiro. Fechadinho lá atrás, joga por uma bola, duas bolas. Eu acredito muito no São Paulo nesse jogo do Santos. Se sair pra jogar de igual pra igual, toma um monte. O ouvinte tá errado. Posso estar errado, mas eu acho que no campo o grupo tá fechado. Eu acho. Os outros três também. O Palmeiras tá fechado com o treinador dele. Tô falando pelo momento do São Paulo, gente. Tô analisando tudo. O São Paulo não dá pra falar. O São Paulo, eu acredito que vai ser campeão da Copa do Brasil. Se os outros tá fechado ou não, é nóis, mano. Entendeu? Pode vir o Santos e depois os porcos na final, mano. Vamos pra cima, Dodô. Sem dó de vocês, mano. Ai, Domênico, esse moleque. É uma confusão com o Domênico, Tom. Olha, primeiro... Não, quero arrumar confusão. Ele torce pro time dele, eu torço pro meu. Sim, mas... Só que ele falou... Só que primeiro passa pelo Santos. Depois você vai vir... Claro. A gente nem sabe quem vai passar. Também. Eu não sei se vai passar. Palmeiras tem que jogar também. Os dois. E nós precisamos passar pro passar o Fluminense. E do seu lado de lá, quem passa? Porco ou Fluminense? Não, vai passar o Palmeiras. É só pode o Palmeiras assim, ó. O Palmeiras perdeu todos os volantes que tem. É difícil o jogo. Não é fácil. São Paulo e Palmeiras na final. Entendeu? Essa é a minha final, falei aqui. O Palmeiras vai jogar com Giroto e Amaral contra o Fluminense. Ou eu acho o Fluminense fraco o time. Quem é o Fábio Júnior? Quem é o Fábio Júnior? Quando o Giroto mundo... É alguém que chega. É que o Palmeiras... E o Doriva, o que você achou da escolha do Doriva? Então, eu acho que não tinha muita opção, não, meu. Vai fazer o quê? Eu preferia deixar o Milton Cruz agora, resolver essa parte política aí e colocar o técnico depois que viesse o presidente. Mas como ele colocou o Doriva lá, eu acho que não vai mudar muito pelo Milton Cruz, não. Acho que os caras vão ajudar ele lá e não vai mudar muita coisa. Ou Doriva, ou qualquer outro que viesse agora, tipo, com o nome mais de... Não tem o um nome de expressão pra colocar agora. Então foi bem escolhido. Não tem nada a falar do Doriva, não. Mas porque também as opções de técnico. Mas, ô Matinha, agora eu acho que o principal foco do São Paulo... Por mais que o São Paulo tenha ainda a perspectiva... Ei, mano, você é da hora, hein, velho? Valeu, fera. Obrigado, mano. Mas, ô amigão, por mais que São Paulo ainda tenha uma perspectiva de entrar no G4, por mais Você não São ia Paulo falar com ele, né? Você ia falar com o Mota, né? Não, Cê... também ia. Porque o Mota tinha São Paulino e ele também. Aí já serve pros dois. Mas por mais que São Paulo ainda tenha uma perspectiva de entrar no G4, amigão, e possivelmente na Copa do Brasil ainda pode ser que passe pelo Santos, é difícil, mas no futebol tudo pode acontecer. Pode. Mas o São Paulo vai, hoje, não. O foco principal, cara, eu acho que tem que ser essa apuração aí das denúncias que o Ataíde fez contra o Aidar. E exigir que isso daí não acabe de maneira impune. Não é porque o Aidar ele pode, talvez, entregar o cargo aí de presidente do São Paulo e deixar por isso mesmo, né? E deixar quieto. Eu acho que a torcida do São Paulo hoje precisa se preocupar muito mais com o que está acontecendo fora de campo do que dentro dele. Dentro dele vai ser uma consequência, Motinha. Se pegar uma vaga para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, ok. Se for campeão da Copa do Brasil, ok. Mas hoje o principal fato, tá certo? O principal foco da torcida tem que ser de fato o que está acontecendo ali. Ô, mano, mas o que você acha que a gente pode fazer lá? Eu vou no estádio. Vai lá protestar, você vai fazer o quê? Infelizmente, a gente não tem poder pra fazer isso aí. Ah, mas ô, amigo... Poder mudar. A gente pode mudar como isso aí? Ah, protestando, cara. Eu acho que o povo, muitas vezes, ele pensa que não tem força. Ele fala, ah, pô, isso aí não dá em nada, isso não dá em nada, isso não dá em nada. Dá, mano. Quando o povo quer, o povo consegue. Acho que a torcida do São Paulo não pode ficar também passiva nesse caso. Que uma parte da torcida que tava com o Aidar, velho. A torcida do São Paulo, eu tô falando uma parte, Português. Mas a torcida organizada, né? Não importa a torcida organizada. Eu acho que o São Paulino que quer ver o bem do São Paulo, assim como qualquer outro clube, tem que falar. Eu acho que não pode tentar varrer essa sujeira pra baixo do tapete, como muitos conselheiros do São Paulo estão sugerindo aí que o Ataíde faça. Porque tem o conselheiro de São Paulo que fala, não leva essa fita pra CPI. Eu falei. Vão resolver internamente. Não, tem que levar pra CPI sim. E se puder prender o Aidar, se ele cometeu de fato algum ato ilícito... Eu concordo, mano. Ele que pague por isso, Domenico Gato. Só que eu tem duvido, que parar esse negócio de querer jogar sujeira pra baixo do tapete. Mas eu duvido que vai acontecer uma coisa. Então... Mas deveria de ser como o Mano falou. É que eu tô falando desde o começo. Mas tem que ser. O brasileiro também não se arrumando. O brasileiro, ele precisa parar de ser passivo, cara. O brasileiro precisa parar de achar, ah, nada vai acontecer, nada vai mudar. Dá pra mudar, cara, dá pra mudar. Cês os caras estão com a faca com o queijo na mão. Ô, mano, vocês lembram aí que teve... Em qual clube aconteceu que, isso? Se não me engano... Qual país aqui aconteceu? Dois anos atrás, se não me falha a memória, tá? É. Acho que foi dois anos atrás. Não lembra aquelas passeadas que teve aqui na Paulista, que a gente não conseguia sair daqui? Sim. Por causa de um aumento de 50 centavos. 20 centavos. Né? 20 centavos. E não conseguiu não fazer o aumento acontecer? Depois aconteceu lá na frente, mas ele não, naquela, voltaram atrás, recuaram. Então o mano tem razão. Quando o povo quer, ele faz. Lógico, é que mas povo... é um time de futebol diferente, gente. É que às vezes é mais cômodo, Domênico Gato, deixar quieto. Não vai acontecer nada, velho. Não vai acontecer nada. É que também, é. às vezes, sempre, eu né? Eu tô desiludido. É mais cômodo de deixar quieto. Chama ele aí, ó, o Mágico de Oz tá entrando. Desiludido. Vem cá, Mágico de Oz, faz o programa aí com nós aí. Que Mágico de Oz. Tá, porque... Olha quem chegou lá, Alice. Então, mas é que tá, é o tipo de pensamento que o brasileiro tem. Ele prefere se conformar com uma situação que tá errada, porque é mais cômodo do que protestar. Mas é diferente de time de futebol, mano. Falou o cara que protesta. Porque os caras que votam... E se precisa, eu pegaria em armas. Mano. Fala a pistola que você vai pegar. Ai, que gostoso, de Benga. Fala, fera. Ô, mano, deixa eu falar no meu chão aqui que a bateria vai acabar, mano. Vai, fala aí, irmão, fala aí. Vai. Legal, só uma valinha Bozano me garante um barbear fenomenal. Aí, mano. É o kit top da Bozano, hein? Olha, viva a pegação. Boa, mano, ganhou o kit top da Ola também, tá bom? Sem capar a ferramenta aí. Valeu, velho. Obrigado. Um abraço. Eu sou fã de vocês aí. Obrigado, você cara. É 100% imparcial, é mano. Zé, eu sabia. Você sabia. Um abraço, o Américo é, mano. Eu sabia. Obrigado. Fala aí, deixa ele mandar um abraço. Fala aí, amigão. É, mas não ia português, acabar a bateria? É. Português, meu parceiro. Português. Atlético Mancha. Degujura. Degujura, meu parceiro. Luiz Fernando. Todo mundo aí. RG, mano, tapa, o cartão tapa na cabuça aí. Pra quem? Da Cíntia. Minha esposa. Ai, ó. Ah, hoje é segunda-feira. Mas hoje vai, né? Hoje é dia de fazer desenho na vidraça, hein? Tá bom, um abraço. Hoje é dia de chacoalhada aí, gente. É, chacoalhada. É, chacoalha é legal lá, velho. Falou, velhinho. Um abraço. Um abraço. Sim, meu Deus, um abraço, velho. Tá, valeu. Eu posso pegar aí as coisas? 3 dias úteis. Mas é, pode ser no horário, qualquer horário? É, pode ser meia-noite. Gente, pera. Horário comercial. Aí, como eu falo que o moto só fala groselha, mano, então, entendeu? Que eu queria ir na hora do programa pra poder ver vocês. Então entendeu? Vem meia-noite. Aí pode ser 5h30? Sim, pode. 5h30, você vem, pega e fica aí assistindo nós. É horário comercial. Ah, então, obrigado, velho. Abraço. Falou, abraço. Nada, tchau, tchau. É isso aí, seu estádio 97, pela energia 97, em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br, se inscreva para o vestibular 2016. E agora o Sombra vem com um recado de HDI. Fala, Sombra! Você tá lá no seu carro, ouvindo o estádio 97, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Vixe! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. É isso aí, Sombra, é de bate pronto. E agora, mais um recado chegando do Estádio 97 com Benjamin Bacri, incorporador Esser. É isso aí, amigo, presta atenção. Todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é? Olha, eu vou dar uma dica. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Lá na Esser tem negociação flexível, um atendimento transparente, personalizado, uma baita qualidade no acabamento, localizações privilegiadas e imóveis com altíssimos índices de valorização. Para vocês terem uma ideia, olha só, 92% dos clientes da Esser comprariam um Esser de novo. Então venha você também fazer parte dessa estatística, amigão. Olha, aproveitando, tem agora a Esser Store, uma loja da Esser. Você conhece lá, que você vai ver todos os empreendimentos, é muito bacana. Fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. É isso aí. Mais informações, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abraço pro Rafa e pro Alan Rohrer. O Rafa Rohrer falou: que vergonha, meu clube. Parecia o Juvenal, o Rafa Rohrer falando hoje. Como é que ele fala? Que vergonha, meu clube. Falou: estou com vergonha. Calma, Rafa. É, seu Dudu. O Marlos aqui, o Rudy. Marlos, você imitar aí, ó. Pede por gentileza o Rudy imitar, adoro. Aquele quando ele imita, Silvio Luiz. Ô, malandro, tudo bem com você? Como é que chama ele, malandro? Marlos. Ô, Marlos, olha só. Tem jogador chamado Marlos. Essa patada no vinagre. Olha, tá ali fora. Olha no lance, tá ali fora. É fora do estúdio! Valeu, malandro. Sensacional, sensacional. Bom, chegamos ao final de mais edição do Estádio 97. Vocês querem mandar abraços? Vou mandar um abraço pro Luiz Fernando de Paula Lima, Domênio. Luiz Fernando. E você sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Como diz a Gabriela. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele ganhou a camiseta do Estádio 97. Filho da dona Selma. Por quê? Dona Selma. Presente da Fit Camisetas. Ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, porque você já sabe, né? Fit é o parceiro do seu evento. Ô, Domênico, deixa eu mandar um abraço aqui também pro Leonardo do Amaral Teixeira, pro Felipe também, que é irmão dele, e pro Marcos André do Nascimento também, tá bom? Boa, mano. Eu mando um abraço pro Urso, que tá ali fora. Urso? Que Urso? O Urso ali, palmeirense. O Urso e o equipe da base lusitano. Luiz. Tá bom. Luiz Moraes. Ah, então tá bom. Vem aquele português, não tá faltando, milagre. Ah, o português não vem? Tá bom. Então tá bom. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, hein? Também em nome de IBV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã tem mais, 5:30 da tarde, Estádio 97, na sequência vem Night Session.